Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 44. Eu era um desenvolvedor de jogos juvenil. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o episódio número 44 e a gente já está com o time completo novamente aqui. Fernando e Rafa já estão por aí. Hoje a gente tem muita coisa para falar, acontecimentos, notícias importantes para comentar, e-mails também que a gente procura sempre responder a vocês que escrevem para a gente aqui, e Active Quest, Journal, Pod Quiz, Moment Quest, que a gente acha que vai ser legal, como a gente sempre diz aqui, né? Vamos ver se vocês vão realmente aprovar, mas para a gente não perder tempo, vamos direto para o conteúdo que interessa. A gente sabe que vocês também, é isso que vocês querem. E a primeira coisa que a gente vai fazer é responder alguns e-mails, então. O primeiro deles já chegou há um tempo para a gente, e o Fernando Seco prometeu aí na resposta ao ouvinte que iria comentar aqui, então, né, promessa é dívida. Fernando, fala para o Humberto Rocha como é que você vê o desenvolvimento de jogos hoje em dia, atualmente, para a plataforma Linux. O quanto você acha que essa plataforma é representativa e por que que a gente não vê ainda mais jogos sendo feitos para ela? Então tá, primeiro, já que promessa é dívida, você me deve um monte por nunca ter jogado Demon Souls e Dark Souls e terminado. Calma, rapaz, só pra você lembrar. Não vou fazer isso ainda, calma. Tô ligado, só pra você lembrar que você tem uma dívida bem grande já. Eu tenho um outro negócio também, que não sei se você sabe, chamado emprego, sabe? Que me ocupa pra caramba. Sério? Eu achei que quem trabalhava com videogame só jogava. Que droga, 8 horas por dia jogando videogame. Então tá respondido aqui. Aí o e-mail do Humberto. Boa. Agora voltando a negócio. Então, bom, eu trabalhei com desenvolvimento para Linux durante praticamente toda a minha graduação. Não só fazendo software básico, né, de sistema operacional, mas também fazendo aplicativos, joguinhos e coisas assim. E depois, na Other Ocean, eu trabalhei com Mac nos jogos de iPhone e iPad. O Mac, atualmente, ele é basicamente um Linux, né, ele roda uma versão modificada de um Linux, então todos os softwares são muito similares, se não são os mesmos. Então, por que que eu acho que a gente não vê tanta coisa sendo feita em Linux? Primeiro que a coisa, o melhor amigo de qualquer desenvolvedor são as ferramentas, né? Então, as ferramentas para Linux, a gente vê, por exemplo, você não tem um debugador muito bom, você não tem um editor muito bom, sabe? Então, isso dificulta muito, sabe? Atualmente, até você tem algumas coisas que são boas, mas se você comparar com o líder de mercado, por exemplo, o Visual Studio, é a mesma coisa que você descer se você quiser correr em cima de fogo, de pé descalço, enquanto o outro cara simplesmente anda na calçada, sabe? Ou então, a analogia que eu sempre faço, parecida com isso daí, é você fazer textura no Paint ao invés do Photoshop, sabe? Pois é, e tem gente que acha, assim, eu trabalhei pelo menos 7 anos com essas ferramentas. Então eu não tô inventando, saca? Eu não tô fazendo historinha. Não, tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai responder dizendo, mas tem esse plugin pra não sei o quê. Não, que tem... Porque o problema da comunidade, eles são muito apaixonados, assim. Entendi. Todo mundo é muito apaixonado, é muito cego, sabe? Então, por exemplo, quando eu precisei desenvolver sério mesmo, eu desisti de usar Linux, comprei minha versão do Windows, peguei a versão possível de Visual Studio, que seja, e aí minha vida mudou, saca? Foi genial. E depois, quando eu tive que trabalhar na Other Ocean usando o Mac, o que me mata, cara, é que assim, o negócio não chama Xcode. Ele não tem IntelliSense, saca? Sei, então você não pode navegar, pra quem não sabe, né? Sem o IntelliSense ou uma ferramenta equiparável, você não tem como navegar no código de maneira mais fácil, principalmente quando você tem um projeto muitos arquivos, muitas classes espalhadas aí por vários diretórios, é sempre muito mais prático você apontar para uma função ou para um método ou para um membro de uma classe e apertar um atalho no teclado e pular para aquele arquivo onde aquilo está sendo definido. Pois e é. Isso é uma, cara, é uma ferramenta indispensável, assim, você poder navegar o código, ainda mais quando a gente chega na escala de um jogo AAA, talvez usando ferramentas de terceiros, engines, vários pacotes espalhados aí pela sua estrutura de diretórios, é imprescindível ter uma ferramenta assim. Não, pois é, foi bem engraçado, assim, porque meu chefe, quando eu comecei a dizer, pô, esse Xcode é muito ruim, ele ficou super chateado, assim, não, ele usa o GDB, que é muito bom. Não, eu sei que o GDB é muito bom, mas o GDB não tem interfaces tão amigáveis, não é tão fácil de usar o GDB. Ele é ótimo, mas é aquela coisa, você tem o melhor debugador do mundo e você não, tipo, tem que usar ele digitando texto, ou tem umas interfaces porca, saca? Sim. Aí muita, até lembro muita que... coisa nesse meio de Linux é assim, né, cara? Pois é, e depois é engraçado, assim, que ele... é apaixonado por Mac e toda a filosofia Linux. Aí depois que acabou o projeto com a SEGA, os dois projetos com a SEGA, deu quase 2 anos, a gente começou a trabalhar em outro projeto com a Warner, né, o PlayStation, daí todo mundo tava usando o Visual Studio. Aí um dia ele veio e comentou assim, quão rápido e quão código, um monte de código que podia fazer por dia, que ele não conseguia fazer no Xcode, sabe? Uhum. E quão rápido era debugar, quão fácil era arrastar variável, analisar memória, uhum. Quão fácil era fazer tudo aquilo. Uhum. E eu falei, eu tentei dizer na época que... Eu te disse. Não, mas daí ele entrou naquela discussão, né? Tipo, ah, mas tem que entender que a filosofia é diferente, não sei o que. Daí, tipo, pronto, acabou, não temos mais o que discutir. Então, assim, tentando fazer um wrap-up. Eu acho que é possível, eu só acho que é difícil, é trabalhoso. E eu acho que precisa muito mais tempo, muito mais dedicação do que você precisaria. É, outros ambientes, exatamente. E, cara, assim... eu não tô dizendo que não vai fazer nada disso. Se quiser fazer, faça, mas esteja consciente que você vai sofrer um pouco no começo. Ou no final, ou na metade. A única coisa que eu adicionaria, que você deixou subentendido aí, é que, cara, a gente não acha que seja um investimento pra carreira que vale a pena comparado com você investir em trabalhar com as ferramentas mais comuns. Né? E que você vai entrar em um emprego que você conseguir, vai te cobrar isso, vai cobrar que você esteja versado no Visual Studio, desenvolvimento, entendeu? Usando o Windows como a plataforma de desenvolvimento, mesmo que a plataforma-alvo não seja ela, né? Por exemplo, se a plataforma-alvo for o Xbox 360, o que mais tem de ferramenta é para o Visual Studio, até porque é o interesse da Microsoft. E mesmo para o PS3 também, ferramentas que a Sony provê, elas integram no Visual Studio e é o padrão de mercado. Então, se você quer realmente, né, fazer alguma coisa diferente, é o seu trabalho pessoal, não vejo problema nenhum de você continuar carregando a bandeira do Linux. A gente não está dizendo que isso é feio, né? E você gostar disso não é problema nenhum. Agora, uma coisa são suas preferências e outra é um investimento na carreira. Eu acho que como investimento de carreira não vale a pena. Vale a pena você procurar as ferramentas mais comuns do mercado aí. Então, né? Espero que esteja bem respondido aí para o Humberto Rocha agora falando sério. Né? E vamos partir para frente. Né? A gente tem mais 2 e-mails para ler aqui. E o próximo é do Thiago Ferreira. Ele escreve pra gente, é um novo ouvinte nosso, e a pergunta dele, eu acho também, eu fiz questão de trazer a pergunta aqui, porque eu acho que pode ser que tenha muita gente que esteja começando agora que também tenha essa mesma pergunta pra fazer. Ele quer saber qual que a gente acha que é a chance, né, de jogos AAA serem feitos no Brasil e quando isso acontece. Então, claro, a gente não tem bola de cristal, não dá pra dizer pra você, olha... outubro de 2014. Obviamente não é isso que a gente vai responder. Vamos tentar entender um pouquinho por que, que não existe, não tem ainda, né? E por que, que a gente acha, se é que a gente acha que vai ou que não vai ter AAA sendo feito no Brasil no futuro próximo. A minha opinião, pelo menos, é que o problema dos jogos AAA é a quantidade de investimento que eles precisam, é o tamanho de time que eles precisam. Hoje o padrão do mercado está muito alto. Se você comparar com talvez 2 gerações atrás, ainda existiam os desenvolvedores de garagem que conseguiam, sem muito apoio, sem muita ajuda de ninguém, se juntar a um time pequeno, focado, e fazer um jogo que era considerado AAA, estava no mesmo padrão dos melhores do mercado. Mas na última geração, e principalmente na geração atual, os valores de produção desses tipos de jogos subiram absurdamente. Na verdade, é um dos motivos pelos quais eu acredito que tenha nascido, ou pelo menos crescido de uma forma muito maior, a indústria indie. nos últimos anos. É o fato de que nem todo mundo pode ter o privilégio e ter a oportunidade de ter um investimento do tamanho tal que permita fazer jogos AAA e estar dentro das empresas que estão fazendo jogos AAA. Então, essa é a primeira dificuldade, né? Da onde vai sair esse dinheiro para financiar um projeto desse no Brasil? Realmente é muito difícil. Outras grandes dificuldades que existem é o fato do Brasil ainda não ser um mercado principal para os donos de plataforma, faz com que eles não investam tanto em colocar base de desenvolvimento no Brasil e facilitar, por exemplo, que os kits de desenvolvimento cheguem no Brasil. Essa é uma outra diferença que, se você falar duas gerações atrás, o PC ainda era uma plataforma muito forte, onde você podia fazer jogos que tinham uma vendagem muito alta no PC. E desenvolvimento para PC é muito mais livre. Você não precisa ter um kit de desenvolvimento. Claro, o PC tem outras dificuldades, que a gente não, né, pode entrar nos detalhes em outro podcast, mas a verdade é que ele é muito mais acessível, por exemplo, para empresas que estão no Brasil. E uma vez que os consoles começaram a dominar em termos da quantidade de vendas, né, o mercado dos consoles passou a ser tão maior do que ele era antes, ao ponto de que hoje não é viável você fazer um AAA que seja PC only, a não ser casos muito específicos e talvez gêneros específicos, como MMOs, por exemplo. Mas o fato de você precisar estar trabalhando nos consoles também é outra dificuldade para as empresas brasileiras, porque os donos das plataformas, eles não têm nenhum mecanismo mais facilitado para você conseguir os kits de desenvolvimento e se tornar parceiro deles, estando no Brasil. Então tem algumas exceções aí de empresas que a gente sabe que conseguiram isso, mas realmente é muito complicado. E eu acho que a combinação dessas coisas com o fato da gente não ter o histórico que precisaria ter para atrair o investimento de fora, né, porque se esse dinheiro não vai sair de dentro do Brasil, então ele tem que vir de fora. E o Brasil ainda não tem essa fama de ser um berço de desenvolvedores de games. Eu acho que a gente está caminhando para lá, não sei com que velocidade aí, mas a gente não tem esse status hoje. Então é muito difícil também atrair o investimento de fora. Então todos esses fatores eu acho que dificultam muito você falar em AAA no Brasil, que não significa que você não possa desenvolver muita coisa interessante, muita coisa legal, e principalmente indie, em plataformas mais acessíveis, e talvez usar isso como um trampolim para você se tornar um desenvolvedor AAA no futuro. Mas em termos de fazer isso no Brasil, eu acho que enquanto esses problemas não se resolverem, não vai acontecer. Então não tem nem como dar uma data. A gente tem que observar a indústria mesmo. O que vocês podem adicionar na resposta para o Thiago Ferreira aí? Então, a gente tem que lembrar também que não precisa ser necessariamente AAA para ter qualidade, né? Eu acredito que até no Brasil a gente ouviu umas notícias há um tempo atrás aí de que empresas ganharam uns investimentos assim astronômicos, né, para o Brasil, em ordem de milhões, assim, né, de tipo vários milhões, e acabou não resultando em muita coisa, assim, né? Então eu acho que, primeiro, eu acho que você tem que descobrir o que você quer fazer e um mercado para você fazer o jogo. Não precisa ser necessariamente AAA. O importante é você fazer um jogo que vai vender e que vai ser divertido, sabe? Eu acho que tem muito essa coisa de muita gente querer fazer jogo AAA simplesmente por ser jogo AAA, e acabam esquecendo de pra que as pessoas jogam ou fazem jogos, sabe? E além disso, né, Seco, tem muito AAA no mercado que dá prejuízo. E AAA é um mercado difícil de você atuar. Ainda mais se você for uma empresa totalmente independente, que nunca fez um jogo AAA antes, que não tem o apoio de um grande publisher. Realmente é um caminho que hoje em dia até a gente se questiona por que alguém decide trilhar. A gente vai falar no Journal aí de uma empresa, que é a 38 Studios, né, ou 38 Studios, que recentemente teve na mídia, né, porque foi a falência. E o plano de negócios dele era mais ou menos assim, era força bruta para desenvolver jogos AAA, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o Seco tem um ponto aí que antes de você se perguntar por que AAA não é feito no Brasil, você tem que se perguntar por que eu gostaria de fazer AAA, por que eu quero estar nesse mercado, e o que faz sentido para uma empresa brasileira começar a fazer. Então quando você responder essas perguntas, você vai ver que AAA talvez não seja a melhor resposta, provavelmente não é a melhor resposta. Pois é, ainda tem que lembrar do que até a Blizzard, né, que todo mundo achava que ia fazer jogo para console, tipo, e acaba só usando o PC, né? Praticamente só os jogos, eles são todos de PC, e são jogos, assim, bem pensados para o mercado, eles são de extrema qualidade, mas é PC, né? Que é acessível para todo mundo. É isso aí. Tem um ponto de vista também que para fazer um jogo de desse tipo de valor, né, digamos assim, para console ou até PC, exige um time muito experiente. Até porque quem tem dinheiro não vai investir em time que não comprovou que consegue fazer, né? É verdade. Porque uma coisa é muito difícil tu entregar um jogo de tamanha complexidade, de valores de produção tão altos, e ele ser redondo é o suficiente para vender o que se espera, para poder se pagar, né? Quando a gente joga um jogo desse nível, com tamanho, complexidade, tamanho, nível de detalhe, dá pra ver, dá pra perceber amadorismo, dá pra perceber quando é um time que não tem experiência que fez aquilo. É verdade. Sabe? Isso eu acho que é muito o exemplo da 38 Studios, sabe? Tu percebe, tu vê muito amadorismo no Kingdoms of Amalur. Mesmo ele tendo sido publicado pela EA, que é uma empresa gigante, que tem mais experiência do que qualquer outra no mercado. Tu percebe que tu consegue ver restígio de, pô, ali faltou, sabe? Ali faltou experiência, ali faltou detalhe, faltou mais profundidade, sabe? E querer fazer muito, querer colocar muita feature em cima de feature pra tentar ser mais complexo, mas a complexidade não tá bem amarrada, sabe? Uhum. Isso transborda, as pessoas que jogam conseguem... Mesmo no nível, a maioria das pessoas no nível subconsciente, sabe, que não sabem porquê, mas sabem que é ruim. E as pessoas que têm mais experiência, mais exposição, sabem porque é ruim, mas não é difícil, cara, até muito, muito tempo de experiência para poder julgar esse tipo de detalhe, sabe. E essa experiência, infelizmente, o Brasil não tem ainda. Tem algumas pessoas que, claro, que sabem, que conhecem, mas algumas pessoas não é o suficiente, sabe. Precisa ter um time grande, precisa ter muito feito. Eu acho que isso falta um pouco, assim, pra formar essa mão de obra no Brasil. Eu iria um pouco além, até, Rafa, se você ver o exemplo de THQ, né, que pegou e decidiu, vamos onar o mercado AAA. Pegaram todo o dinheiro da empresa, montaram um monte de empresas novas, com um monte de gente, enfiaram um monte de dinheiro, nenhum jogo fez sucesso, e faliu. Tá falindo, né? Então, ou pelo menos essa parte do investimento deles foi embora. Pois é. Foi tipo. Eles têm pouquíssimos jogos de expressão, né? Eu acho que o Company of Heroes é um dos poucos, assim. Talvez o Saints Row, sabe? Mas esse foi das empresas grandes que já existiam e eles compraram. Foi das empresas que eles investiram. É justamente o meu ponto, sabe? A experiência de anos, de 15, 20 anos fazendo jogo, pra tu conseguir fazer uma coisa redonda. Tu olhar uma coisa assim e dizer, ah, isso eu conseguiria fazer. A parada de negócio depois de pronto é muito fácil, mas fazer é muito difícil. Fazer redondo é muito difícil. Então, beleza, essa foi a resposta para o e-mail do Thiago Ferreira. Espero que também tenha sido a contento. E o último e-mail, vamos correndo aqui, porque já tem bastante tempo aí que a gente está falando sobre isso, mas o último e-mail que a gente também quer comentar é do Felipe Baumel. Ele vem perguntar, ele diz que, né, ouve o podcast, ouve a gente falar de game design para lá, game design para cá, mas está faltando alguma coisa de mais concreto para o pessoal entender o que exatamente o game designer faz no dia a dia. Quais são as ferramentas? Você chega, senta na sua mesa e que programa você está rodando? O que você está fazendo? Então, vou jogar essa batata quente no colo do Rafa aí, deixar ele responder. Ô Rafa, que diabos faz um game designer tipicamente? E que ferramentas ele usa? Então, a batata não é tão quente, mas ela é bem relativa, assim. Porque depende muito do projeto que tu tá fazendo, né? Depende muito de que tipo de game designer tu é, né? Depende do tamanho do projeto, tu pode fazer, pode ser designer de uma função específica, ou de uma parte específica do jogo. Então, generalizando, vou dizer que, por exemplo, o game designer ele usa muito Office, por exemplo, né? Para texto, para escrever especificação, toda a documentação, usa Excel para balanceamento, para tudo que tu precisar envolver números, ou até listas mesmo. Excel é muito mais fácil de organizar. Eu adoro, por exemplo, usar até o PowerPoint, porque eu adoro fazer animaçõezinhas no PowerPoint para explicar pro time como uma feature vai funcionar, como um determinado gameplay vai funcionar. Em vez de escrever 10 páginas, eles vão ter que ler tudo e interpretar, o que pode dar muito espaço para interpretar errado. né? Eu ou simplesmente vou lá e falo, quando eu tenho que apresentar alguma coisa pro time, faço uma animação no PowerPoint. Tô ficando bem craque já em fazer animação no PowerPoint. E que explica muito bem, sabe? Pô, tu vê o negócio ali funcionando, animando. Dá pra tu fazer, tipo, animar por ordem. Quando tu tá pronto, clica, acontece o negócio. E eu até mecanismo de interface e tudo, como tudo funciona. Até o PowerPoint eu uso bastante. Entendi, mas você tá craque no PowerPoint, mas você já chegou no nível dos outros, nossos outros colegas que são craques do Excel. O cara que consegue dois pés na mesa, uma mão no teclado, a outra no charuto e só lá, né, equilibrando o jogo na planilha. Você já chegou nesse nível ou não? Não, cara, isso é muito profissional, né? É, tá faltando. É. Então, desenvolvimento de carreira pro Rafa aí. Tá, mas piadas internas à parte, continue. Então, daí, dependendo do jogo, por exemplo, se requer uma manipulação do cenário para tu botar onde os objetos vão estar, onde os inimigos vão estar, quando que roda determinado script, né, pro comportamento de um NPC, quando que começa o diálogo, esse tipo de coisa, tem editores, né? Cada empresa ou ela compra editores prontos, né, dependendo da engine que usa e tal, ou ela faz os próprios editores dentro, né, da própria empresa. Por exemplo, um level designer, que é um tipo de level designer, pode usar um editor específico 3D, por exemplo, Unreal, Unity ou o que quiser, para poder montar esse level, para poder até gerar esses eventos que eu estava falando. Então, esse tipo de ferramenta depende muito do que tu vai fazer, né? Ele pode estar escrevendo muito script também, numa linguagem de script própria para isso, né? Muitos game designers focam mais nisso, inclusive de programar o evento em si. Os programadores, é claro, vão fornecer toda a base do código, e o game designer vai lá, vai programar, usando uma linguagem de script, o que acontece, né? O que acontece antes, o que acontece depois, como que começa, como que termina cada evento, entendeu? Como que... árvores de diálogos, no caso de um NPC, por exemplo, tem designer que faz isso, sabe, o que vai, o NPC vai responder depois disso. Isso são ferramentas específicas para esse tipo de utilidade, né? Então depende muito. Ou seja, no caso do diálogo, não só ele tá lá definindo a lógica, né, quando fala isso, vai para tal parte do diálogo, quanto também pode ser ele ou um outro game designer tá definindo esse conteúdo. Ele tá escrevendo, pode ser um escritor, pode ser um especialista, ou pode ser o próprio game designer que tá fazendo o diálogo. Eu acho que a produção de conteúdo é uma coisa grande que, em alguma capacidade, cada game designer acaba fazendo, né? Um exemplo que eu tenho próximo de mim também é, agora, com a parte de produção de presentation, eu estou tendo a oportunidade de escrever conteúdo que vai ser gravado pelos nossos comentaristas. Então, tem uma determinada nova feature que a gente precisa, né, do áudio para apoiar, e isso é dividido por quem é o dono da feature, entendeu? Então, algumas das features das quais eu tomo conta precisaram de apoio de áudio, então eu fui lá e escrevi o que mais ou menos, né, o que eu queria que o comentarista falasse. Claro que eles dão o próprio, né, o próprio tom deles depois e mudam esse conteúdo, não é rígido dessa forma, você tem que falar exatamente isso, mas a gente tem que... E muitas vezes, sim, eu faço uma feature que tem, sei lá, 64 casos diferentes de combinações de coisas que podem acontecer, e para cada uma delas tem uma frase diferente que o cara tem que falar. Então não é um trabalho assim, pouca coisa não, sabe? Muitas vezes desenvolver conteúdo é uma grande parte do que a gente acaba fazendo. Depende do tamanho do projeto, vão ter designers que são especializados em determinada função. Um é conteúdo, um é mecânica, outro é... E alguns, por exemplo, os projetos menores normalmente tem um, talvez dois designers, ele tem que fazer tudo. Entendeu? Então, depende bastante. Nesse jogo que eu tô trabalhando agora, por exemplo, eu não uso editor. Tudo que vai no jogo, eu faço direto no código. Entendi. Os programadores montaram uma classe lá, um header, e eu vou botando as coordenadas de cada objeto que aparece. Nossa. No código não tem editor nenhum, sabe? Entendi. Isso, porque não valia a pena. A gente tem editor que a gente poderia usar, mas para esse jogo, para adaptar o editor para esse jogo, a gente achou que não valeria a pena. Eu entendo o suficiente para poder usar direto no código, então. Entendi. A gente economizou um pouco de tempo ali. Essa é outra mensagem, eu acho que a gente esquece às vezes de passar, que é o quanto o game designer tem que ser versátil para se adaptar a cada uma das situações. Talvez esse projeto específico não tenha um editor, não precise de um. ele não vale a pena o investimento em um, e o game design ele tem que estar pronto a arrastar pontinhos na tela, do mesmo jeito que ele está pronto para entrar números no, usando o teclado numérico num XML, sabe? Exatamente. Então, essa é outra coisa que é muito importante. E a última que eu acho que você devia falar para o Felipe também é o quanto você tem que estar próximo do jogo, o quanto você tem que estar jogando sabe, experimentando cada versão diferente do build. Como é que é? O quanto isso é parte do seu dia também, Rafa? Isso. Tu pode até considerar que até o produto ser lançado, ele em si é uma ferramenta, né? Exato. Porque tu tá usando ele pra saber fazer o que tu tem que mudar nele mesmo. É isso aí. Tu tá usando ele pra saber o que tu tem que mudar nele mesmo. Tava jogando o jogo, esse que eu tô fazendo agora, e tinha alguma coisa errada com ele, sabe? Com o input, eu não sabia o que era, mas tava ruim, tu sabe? E eu fiquei jogando 3, 4 horas. Ah, clicou, agora eu sei o que é. Lá no programador. Tá, e se a gente mudasse isso um pouco assim? Ele abre a classe, eu fico olhando o código com ele e perguntava: ah, isso aqui, me parece familiar, o que que isso faz? Ah, isso. É um ponteiro. Não, daí ele, isso controla a velocidade que é relativa de acordo com o teu input e tal. Tá, e se a gente diminuir isso pela metade? Daí falar, ele diminui isso pela metade. Vamos tentar de novo. Ah, não. Tá, pô, ficou melhor, mas não é bem a metade. Eu acho que é 3/4. Não, Rafa, isso aí não faz nada, Rafa. Isso é um comentário. Pô, que merda. Só fazia por alguma coisa. Mas jogo, cara, às vezes tu enjoa até do próprio jogo. Eu acho que é bem comum, inclusive, o designer, depois que o jogo lança, ele nunca mais joga o próprio jogo. Sabe, de tanto que a gente tá o tempo inteiro jogando. Encheu o saco. Uhum. E isso tem um lado ruim também, porque às vezes tu joga tanto que tu não percebe coisas que deveria, sabe? Porque tu tá tão acostumado com aquilo que tu começa a ignorar algumas pequenas coisinhas. Isso que é sempre legal, tu tá mostrando o jogo pro artista, pro programador de outro projeto, inclusive se a tua empresa faz múltiplos projetos, pega um designer de um outro projeto e bota ele pra olhar aquilo daí, que vai, com certeza vai ter uma perspectiva nova que vai te ajudar. Quer parar de spoilar a main quest? Opa! Eu nem sei qual é a main quest que falou, mas eu esqueci. Tá, então com essa a gente fecha a parte de leitura dos e-mails. Te espero que o pessoal tenha gostado aí, que tenha sido de alguma valia. A gente sempre procura responder, o pessoal escreve pra gente. Se você quiser ter o seu e-mail respondido aqui no podcast ou num quick quest da vida, só você mandar sua mensagenzinha para nós para o contato@podcast.com.br. Ou ainda você pode mandar um tweet. Se couber lá em 140 caracteres, você manda para o @thepodcast. E por último, mas não por isso menos importante, são os comentários no nosso próprio site. A gente aprecia bastante. Na verdade, os comentários são a maneira que a gente prefere que você interaja com a gente, porque aí todo mundo pode ver e interagir com o seu comentário. É só você entrar lá no podcast.com.br, deixar um comentário em qualquer um dos posts, a gente está sempre olhando e procurando responder o que o pessoal deixa lá para nós. Inclusive, Flame Wars acontecem. Podem ou não podem ter acontecido recentemente. Metal Gear é mal pra caralho. Então, e pelo visto vão continuar acontecendo. Fecha aí os e-mails, vamos pro Active Quest hoje falar dos jogos que a gente tá jogando. Active Quest. Tá na hora então do Active Quest. Fernando, o que que você tem jogado? Conta pra gente aí. Então, joguei o Ghost Recon Co-op com o Rafa. Bom pra caralho. Bom, é? Animal. Bom pra caralho. O melhor dia foi, a gente entrou no mapa, combinou o que que a gente ia fazer, foi e matou os 10 caras. Ganhando lá o status Ghost, assim, foi muito massa, cara. Tudo, cara, headshot, assim, tudo sync, foi fantástico, assim. Acho que o co-op é muito bom, eu recomendo. E pra não me alongar muito, jogando Diablo 3, eu terminei ontem, acho que depois de 11 horas e meia, sei lá. Curtinho, hein? É, pra frente o soco foge. Porque o que acontece? Você morre, velho, pra último checkpoint, então, tipo, não tem praticamente delay, assim, sabe? Então, é... Você vai e morre, vai. Se quiser força bruta, você vai. Eu acho que morri umas 6 vezes o jogo todo. Entendi. 3 vezes de... que eu achei de sacanagem, uma de 2 de lag. Que morrer de lag é massa, né? Dá vontade de jogar o hardcore todo tempo, assim, ó, vai jogar hardcore. Eu gosto que tenha lag no jogo single player, cara. Eu sempre preciso de uma desculpa pra não achar que eu morri por incompetência. Entendeu? Não, pois é a nova feature, né, cara? Todo mundo querendo avanços tecnológicos aí. Blizzard olhando pro futuro do gameplay. Aí. Obrigado, Blizzard. Obrigado. É isso aí. Não, eu vou dizer assim que é legal. Daí eu fui isso que o pessoal falou, que quando você começa de novo, o jogo é muito mais difícil. Mas é que ele é muito mais difícil porque o jogo foi escalado, sabe? É. Aí eu fiquei comparando com os caras que estavam jogando junto. Então, por exemplo, você começa de novo. Daí, tipo, tu tem que dar muito mais dano pra matar os caras. Mas eu falando com os outros jogadores, eles davam, tipo, quase 3 vezes mais dano por segundo do que eu dava. Aí eu conversei com eles, aí tipo, eles vão pra Action House e compram um gear. Eu falei, então tá bom. Barato, e, tipo, inclusive, né? Pois é, daí agora quer dizer que todo o teu gameplay é baseado na Action House, assim, a partir de equipamento, sabe? Pois é, aí é meio frustrante, porque eu não vou usar Action House. Mas assim, é muito frustrante, porque aí o jogo obviamente fica mais difícil, mas se você vai na Action House, o jogo fica ou balanceado ou mais fácil, sabe? Ou seja, o jogo tá te empurrando pra você ir pra Action House, né? Pois é, exatamente. É isso ou para de jogar, eu acho que eu vou ficar com a segunda opção, quando eu terminar. Não, eu acho que jogando em co-op é bacana, assim, porque dá pra tomar cerveja e dar risada, assim, sabe? Entendi. Mas eu acho que se você quiser jogar Diablo por paixão, acho melhor você comprar Demon Souls ou Dark Souls e ser feliz. Ou Diablo 2. E... É. Não, é. Não vamos lá, né, Seco? Não vamos. Não começa, Giliato. Olha, tá se provocando, menino. Cala a boca aí, ó. Mané. Literalmente. Vai, Mané, fala quem você tem jogado também. Ghost Recon com Seco, bom pra caralho. Um dos melhores jogos do ano até agora pra mim. Tô jogando a campanha, né? Já que o Seco não aparece, eu tô jogando sozinho. Pois é, alguém tem que trabalhar, né? Não foi isso que me falaram antes? Tem um negócio aqui chamado emprego, sabe? Toma meu tempo. E a campanha é legal, tipo, a história não é nada, oh meu Deus, cheio dos plot twists, aquelas coisas complicadas. Não, uma história militar, normalzinha, assim. Mas é divertido pra caralho, cara. É muito massa. A IA dos teus bonecos é boa o suficiente pra tu conseguir executar os planos que tu quer. Tem algumas partes do jogo já que meio frustram, assim, em relação a tu morrer e não saber porquê, sabe? É como se fosse umas barreiras invisíveis. Se tu passar daqui, tu morre. Mas o jogo nunca te diz isso, que tu não pode passar dali. Então é isso. É uns defeitos pequenos, mas são ignoráveis. Rafa, é um campo magnético que para o seu marca-passo. Ô Rafa, mas tem um Rails também que é chato, né? Quando acontece. É aquela parte do. Tem umas partes que é o Diamond Formation, né? Quando você tem que levar um VIP, né? Levar alguém que está salvando. Daí os quatro do time fazem uma formação ao redor e cada um atira pra um lado. Mas tu só controla a tua mira, porque a movimentação é on Rails, assim. Até tu chegar no fim do objetivo, os quatro membros e o VIP andam. Numa mesma linha, assim, né? Entendi. E as partes também são meio chatinhas. Virtua então... Cop 2012. Entendi. É, mais ou menos. Mas, tirando isso, é bom. O multiplayer é muito bom, os modos multiplayer são muito legais. Em vez de ser simples deathmatch, assim, mata todo mundo e deu, é baseado em objetivos. Então, dá um objetivo pra um time e dá um objetivo pro outro time, que é não deixar tu cumprir o teu objetivo ou cumprir antes. Uhum. Sabe? É tipo, ir lá e plantar um EMP. Daí tu tem que ficar protegendo a bomba e o objetivo do outro time automaticamente passa a desarmar, se desarmar a bomba. Sabe? Coisa assim. É tudo baseado em um objetivo, bem legal. Tem o Seed Mode, que é o meu preferido, que lembra muito Counter-Strike, que é os dois times, é também o objetivo, né? Só que morreu, tá fora, até o próximo round. E isso dá muito mais jogar Ghost Recon de verdade, sabe? Não só... sair correndo, matando, se morrer, beleza, começa de novo e continua matando 5 segundos depois. Como se tu morrer, tá fora, o pessoal usa muito mais cover, usa muito mais tática. Preserva muito mais a vida, com certeza. É, sabe, usa muito mais os gadgets pra conseguir o posicionamento dos inimigos, e é muito legal. Assim, quando tu morre, principalmente no início, é chato, porque você tem que ficar esperando acabar o round, né? Mas quando tu mata alguém, cara, a satisfação é muito melhor, porque tu sabe que o cara morreu pra sempre, até o fim do round. Ele não vai dar respawn nas tuas costas e te matar, sabe? Uhum. Então é muito, a satisfação de tu matar alguém nesse modo é muito maior também. Pô, tô gostando bastante, bem legal. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Esse não é o Ghost Recon que melou as cuequinhas de todo mundo na E3 do ano passado com as features de Kinect dele? Não é o mesmo jogo? É o mesmo jogo, mas o Kinect é só, pro Gunsmith, que é uma das features mais animais do jogo, mas você não precisa do Kinect, na verdade. Eu acho que tu usando o controle pra ele é mais rápido do que se tu estiver usando o Kinect. Eu não tenho Kinect, óbvio, né? Óbvio que é mais rápido. Mas não tem style, né, Rafa? Não tem, você fica mexendo no braço. Não parece o Minority Report, assim, que tu mexendo os braços. Mas é muito massa, cara. Customizar as armas do jogo é muito legal. Tu pode customizar todas as partezinhas da arma e tal, e cada parte que tu seleciona tem um efeito diferente. É muito legal, muito. Eu acho que isso faz parte do Ghost Recon, né? Você ir lá dizer, eu quero esse tipo de munição, com esse tipo de cano, com esse tipo de, sei lá, de gatilho, com essa mira, pra fazer isso, aquilo. Aí você consegue, tipo... Pintada de rosa. É bem pessoal, cara. Ah, tem essa cor também, mas eu não gosto dela, não. Você prefere banhada a ouro, né? Pois é. Que nem o rapaz lá, teu amigo. Então, piadas internas abundantes hoje, mas... É, da minha parte, tenho muito o que falar. Na verdade, eu não tive tempo de jogar videogame ultimamente, não. Trabalhando, como eu disse, tem um negocinho chamado emprego aí. É um momento bastante movimentado aí do desenvolvimento do FIFA 13. Inclusive, que foi anunciado pela primeira vez nas últimas semanas aí. É, quer dizer, não é surpresa pra ninguém, né, que a gente tá fazendo o FIFA 13. Como a gente sempre faz todo ano, mas não tinha sido anunciado oficialmente ainda. Mas agora foi. E na E3, que é essa semana agora, o jogo vai estar lá no show, vai estar sendo jogado pelos jornalistas, e as primeiras impressões vão começar a aparecer por aí. Então, para nós lá que estamos dentro do estúdio, é um momento bem, bem interessante de começar a colher esse feedback bem ainda cru, né? Bem né? Assim, o jogo não está pronto ainda, está longe disso, mas já dá para você ter uma ideia. Principalmente na parte de gameplay especificamente, quais são as features. Então a gente está também trabalhando muito duro lá para garantir que o FIFA 13 vai ter o sucesso que precisa ter. Difícil você fazer alguma coisa depois de um FIFA 12 tão dominador como ele foi, com as vendas, de recorde de vendas, o lançamento recorde da história dos jogos de esporte. É difícil você seguir isso, ainda mais tendo só um ano para trabalhar. Mas a gente acha que o jogo desse ano vai conseguir fazer isso. Mas para ele conseguir, a gente precisa dar um esforço extra aí. E ainda mais para mim, pessoalmente, como é a primeira vez que eu estou trabalhando como produtor, tem todo um aprendizado, tem um processo aí que é mais trabalhoso ainda para chegar na qualidade. Né? E eu estou tentando não deixar a peteca cair, por isso que eu tenho tido que trabalhar bastante e não tenho jogado nada. Diablo tá meio parado, a última vez que eu joguei foi co-op com o Seco, semana passada, mas então não tem muito o que falar aqui não, quer dizer, pra quem não tem o que falar, até já falei muito. Fecha aqui a Active Quest, vamos embora então agora, falar das notícias da semana na sessão de ontem. Então, na sessão de Journal de hoje, a gente tem algumas notícias para comentar para vocês aqui. Coisas que aconteceram ultimamente, a gente não teve a oportunidade de falar aqui no podcast ainda. A primeira delas, não sei o quanto todo mundo aí ficou sabendo, mas aqui fora foi realmente um assunto bastante comentado. E se você acompanha os sites tipo Gamasutra também, não teve como você não ficar sabendo disso. Que é a falência da 38 Studios. É a empresa que, por acaso, ela foi fundada, né, ela foi custeada por um jogador de beisebol, né, o Curt Schilling. É uma figura, né, conhecida de quem segue o beisebol, eu nunca tinha ouvido falar dele. Mas o cara pegou o dinheiro, né, algum dinheiro aí que ele tinha, resolveu investir, ele devia gostar de games e quis, né, montar um estúdio para fazer jogos AAA. E a ideia deles é que o estúdio principal da 38 Studios estava fazendo um MMO, e nesse mesmo universo eles contrataram a Big Huge Games, uma empresa já conhecida aí por ter feito o jogo do ano Rise of Nations, mas que, né, de lá pra cá veio tendo problemas. A 38 Studios meio que injetou dinheiro na Big Huge Games, praticamente comprou a empresa, pra fazer um spin-off desse mesmo universo, que é o Kingdoms of Amalur Reckoning. É um jogo que a gente já comentou em algumas Active Quests atrás aqui. Foi inclusive publicado pela EA. Mas a notícia que chegou essa semana, e a gente já estava sabendo de problemas financeiros com ele, mas finalmente foi sacramentado essa semana, e eles tiveram que mandar todo mundo embora, fechar os dois estúdios, tanto a 38 Studios quanto a Big Huge Games, devido a dívidas, né, devido a dinheiro que eles pegaram emprestado do governo de um dos estados americanos, Rhode Island, e não puderam pagar, simplesmente assim. Havia aí um acordo de que eles iam, nesse primeiro ano, pagar uma quantia X lá de milhões, e eles não fizeram dinheiro suficiente para isso. E isso, na verdade, acabou, né, trazendo à tona essa dificuldade que é você montar um estúdio AAA para fazer jogos, para competir com os melhores do mercado, e achar que bota dinheiro, bota pessoas e os consumidores vão comprar o jogo. Tá difícil de ser assim, tá longe de ser assim, e nem no caso deles tendo como parceiro um publisher como a EA, que pelo menos a parte toda de distribuição é garantido que o seu jogo vai chegar nas lojas que ele quiser chegar ou que ele tiver que chegar, mas faltou muito, muito mais aí pro modelo de negócios da 38 Studios e Big Huge dar certo. Então a gente quer falar sobre isso tudo mais aí que faltou, dar a nossa opinião aí sobre o que aconteceu. Então eu não sei qual de vocês quer começar e dar os seus comentários sobre o que vocês acham, né, que deu certo, deu errado, etc., quando é nessa aventura do Curt Schilling em ter o seu próprio estúdio de game. Eu li em algum lugar que parece que para pagar a dívida, para o jogo Break Even, né, para dar o mesmo resultado que foi investido, eles teriam que vender 3 milhões de cópias. Porra, isso é muita coisa, cara. 3 milhões de cópias. Ainda mais nova IP. Mas ainda mais uma IP nova que ninguém conhece, não tem ninguém esperando, sabe? É muita coisa, 3 milhões de cópias. Sabe? Eles não chegaram nem perto disso, acho que. Se duvidar, passaram um pouco de 1 milhão, assim. Ah, eu vi que era 1.300.000. Alguma coisa assim, vezes, sabe? O que não é um desempenho ruim de maneira alguma. Não, mas exatamente. É porque 3 bilhões é muito, cara. É muito pra cobrir o investimento, é muito grande. Esse que foi o grande problema, me parece, né? E além disso, ficou na época em que a 38 abriu o seu estúdio, eles estavam num outro estado, se não me engano era o estado de Massachusetts, na costa leste mesmo, e aí o estado de Rhode Island, que é próximo, ofereceu, né, a gente tem incentivos fiscais para você, a gente pode, né, o governo de Rhode Island quer trazer negócios da área de tecnologia e games para o nosso estado, então a gente vai dar facilidades para vocês, né, vantagens financeiras, empréstimo, etc. E a 38 resolveu topar. E eu fico na dúvida hoje de que se esse não foi o começo do fim, lá quando eles ainda estavam começando o estúdio, que é você se envolver com dinheiro de governo, com iniciativa pública ao invés da iniciativa privada, onde você tem um pouco mais de espaço para receber um segundo aporte, etc. Mas quando você deve dinheiro ao governo, especialmente quando é um caso público como esse, é muito difícil você negociar. E então, eu não consigo aceitar que alguém olhou para esses números, olhou para os 3 milhões de cópias que era o que era necessário vender e achou que ia dar tudo certo. Sabe, eu acho que o que mais provavelmente aconteceu é que foi uma combinação de eventos esses valores foram se acumulando até que se tornaram dessa forma. Sabe, um empréstimo hoje, vamos, né, tirar vantagem dessa outra oportunidade amanhã, e com isso eles acabaram cavando um buraco, é o que me parece, né? E de fato, cara, para um jogo como Kingdoms of Amalur, que a gente até comentou sobre a qualidade dele aqui, os pontos bons, os pontos ruins, vender 1.300.000, seja lá quanto for, de cópias, não, cara, tá longe de ser, a gente tem que estressar esse ponto. Tá longe de ser um desempenho ruim. Na verdade, jogos que quebram a barreira do 1 milhão são muito raros, são raros, são poucos durante um ano inteiro que conseguem fazer isso. Ainda mais nova IP. É muito mais difícil ainda. E de um time que não tem fama, não tinha produzido nada antes. Então, É, o que mais me deixa chateado mesmo e frustrado com a história deles é o fato de que eles conseguiram o mais difícil, que era vender uma quantidade surpreendente de cópias num jogo novo, de um estúdio iniciante, até com os problemas que o Rafa até comentou aí anteriormente já, de que o jogo deles até dá a entender que não é o time mais experiente do mundo. Mas ainda assim, eles fizeram boas parcerias, a EA como publisher, não dá pra negar que coloca o seu jogo na cara do jogador, e conseguiram o mais difícil, que era, sabe, um jogo com qualidade suficiente para vender essa quantidade de cópias aí, que em qualquer outro caso me parece que ia ser sucesso. Mas ainda assim, pelo que parece que foi um mismanagement da parte financeira, eles não vão viver para contar essa história um outro dia. Isso é chato, é triste, porque eu acho que no quesito, né, desenvolver o jogo, colocar ele na rua e conseguir sucesso com isso, eles conseguiram fazer. Então é por isso que a gente fica chateado. É triste também, assim, que mesmo se o jogo fosse muito, muito bom, dificilmente venderia 3 milhões de cópias. É verdade. Sabe? O que precisaria fazer com esse jogo pra ele vender 3 milhões de cópias? Eu acho que não tem nada. Não tem o que fazer, sabe? Ele não é um jogo ruim, mas ele também não é bom o suficiente pra estar no nível de um mais do que 1 milhão. 1 milhão eles devem agradecer a EA, que botou o jogo, como tu falou, na cara do jogador, fez cross-promotion com Mass Effect 3, sabe? Pegou a menina dos olhos da EA e usou ela pra promover um outro jogo, sabe? Porra, conseguiram passar 1 milhão de cópias. Isso é um mérito pra eles, mas 3 milhões, dá licença, cara. É totalmente irrealista. É fora da realidade, né? Não vai ser a primeira vez que a gente viu um estúdio de desenvolvimento de jogos com objetivos fora da realidade, né? Deixando essa conversa pra depois, o Seco vai falar aí também. Não, então, eu só imagino se esses 3 milhões de cópias pra fazer Breaking Even. Porque eles estavam fazendo MMO junto. Então, eu acredito que eles estavam utilizando a tecnologia nos dois jogos, assets nos dois jogos, sabe? Então, eu acredito que talvez esses 3 milhões também possam ter envolvido parte do MMO, não só o jogo. Mas eles achavam que ia lançar o MMO a tempo? Eu acho que o MMO deles era um projeto tão mais longo, né? Mas assim, imagina que você tem uma cacetada de gente fazendo o MMO e cacetada de gente fazendo o jogo. Então, ó, de algum lugar tem que vir o dinheiro pra bancar esses dois times, né? Então, eu imagino que pra fazer um breaking even de um monte de coisa que eles pegaram empréstimo, eles precisavam ter. Grana pra cobrir também o pessoal da MMO. É, o que você tá dizendo, na verdade, então, é que o custo deles não era só o custo do Kingdoms of Amalur, mas também não. O custo do MMO, que é grande. Né? E não, pois é. Isso aí faz sentido o que você tá dizendo, mas então, mais uma vez, demonstra falta de planejamento financeiro. Você não podia ter contado com o jogo de caixinha pra bancar o próprio jogo de caixinha mais um MMO que você tá desenvolvendo em paralelo, sabe? Esse plano, se ele foi feito dessa forma desde o começo, tava fadado ao fracasso. Porque de maneira nenhuma isso ia acontecer. Tinha que ser um fenômeno muito grande e que eu acho até, vamos dizer, impossível, vamos botar a palavra aí, de ser feito um jogo de caixinha que fosse bancar essa quantidade de grana. Então o MMO ele precisava ter um outro modelo de negócio, então, que não fosse depender do Kingdoms of Amalur Reckoning pra se pois bancar. É. Não, eu imagino, porque, por exemplo, tem dois jogos acontecendo simultaneamente, saca? Eles devem ter cross de assets, tipo de coisa, e o dinheiro tem que vir de algum lugar pra bancar esses dois times, sabe? Então, sei lá. Enfim, mas faz especulação esse negócio, mas enfim. Eu achei bem ousado. É muito comum, é verdade, que os estúdios, principalmente quando estão começando, que eles usem um projeto pra financiar o outro. Mas não dessa maneira. Você não pode, por exemplo, investir pesado no segundo projeto. Entendeu? Enquanto o primeiro ainda não deu sinal pra você de que vai dar o resultado, sabe? Esse que foi o erro. Então, geralmente, os modelos de negócio, os planos de negócios que eu vejo mais frequentemente é assim: a gente vai fazer um primeiro jogo, vamos dizer, um ano e meio, né? Um período assim um pouco mais curto, um jogo mais simples pra determinada plataforma ou maneira de publicar que seja mais acessível. E nos últimos 6 meses, quando, por exemplo, os nossos designers, o escritor pessoal de criação já está mais livre, a gente já começa a investir um pouco no segundo, entendeu? Mas tudo de uma maneira... são fases, né? São etapas. E você precisa tá muito consciente de que você, entendeu, tem pelo menos uma reserva aí para sustentar a tua empresa no caso de uma adversidade durante um tempo maior. Senão você está só brincando com o emprego das pessoas. Então você está fazendo um plano de negócios, né, de um estúdio de jogos, você tem que pensar na longevidade dele. É muito fácil, muito comum você ter uma ideia de jogo e achar que com isso você vai sustentar uma empresa, sabe? Você vai montar a empresa, vai botar um monte de gente pra dentro. Cara, você tem que, é sua responsabilidade como o dono e o cara que tá planejando o negócio, pensar na longevidade da empresa, na longevidade dos empregos das pessoas que você vai contratar. Então, se o seu plano de negócios não tiver isso, ele tiver um jogo, vou fazer isso, vender e depois a gente vê o que acontece, sinto muito, mas isso daí não é um plano que está formatado para o sucesso. Pelo silêncio, eu imagino que a gente tenha fechado essa notícia do Journal. A gente falou bastante aí sobre, né, lamentável o que aconteceu com a 38 Studio, Big Huge Games. Mas vamos pra frente, a gente tem mais uma notícia pra falar aqui. Essa também, muito, né, tem bastante publicidade aí na mídia especializada, que é o processo entre os fundadores da Infinity Ward, Vince Zampella, e a Activision Blizzard. Muita gente sabe que eles foram mandados embora da Activision já faz um tempo aí, mais de um ano, e foi bastante publicado isso, né, se tornou bastante público, e hoje eles montaram a Respawn Entertainment, estão fazendo algum outro projeto que a gente ainda não ouviu falar, quem sabe aí na E3 a gente vai saber alguma coisa mais, ou talvez não, e desde então eles processaram a Activision processou de volta, pleiteando bônus e outros, vamos dizer, mismanagement na hora de terminar o contrato deles. Então, bastante, né, uma história bem pública aí que a gente acompanhou, e ela chegou a um desfecho essa semana com um acordo, que a gente não sabe os valores, a gente sabe que estava ficando bastante nasty, né, estava ficando um processo bem né, nojento aí, de muita coisa, muita sacanagem sendo vindo à tona com os documentos que foram mostrados, com os argumentos dos advogados do Vince Zampella contra a Activision, mostrando que os executivos, né, supostamente estavam tramando para afastar os caras, fazendo até espionagem interna mesmo, para descobrir podres dos caras que pudesse levar ao término do contrato deles. Tudo isso supostamente, né, allegedly. Mas foram os tipos de argumentos que vieram à tona. E aí, coincidência, né? Essa semana, antes de começar o julgamento, houve um acordo de última hora, onde as partes decidiram que não vão à frente com o processo. Então, tô imaginando aí que a Activision morreu numa grana para poder se tirar com desse certeza. Se tirar desse buraco. Então, qual é a sua leitura de todo esse episódio? Rafa, fala pra gente aí. Então, que se tu for pesquisar, os termos do acordo são estritamente confidenciais, né? Então, tipo, a gente nunca, provavelmente nunca vai saber o que aconteceu. O que também quer dizer que provavelmente foi tanto dinheiro que eles não querem deixar público pra não sujar a imagem de nenhuma das partes, sabe? Eu não sei, vendeu, o cara comprou, sei lá. Uma coisa a gente vai ter que saber, porque a Activision Blizzard é uma empresa pública. Então, de algum lugar vai ter um buraquinho vermelho ali com um númerozinho. Entendeu? Ele pode estar escondido, misturado com outras despesas, ou seja lá o que for. Mas a gente vai ter uma ideia, sabe? Alguma ordem de grandeza aí a gente vai ficar sabendo quando os resultados financeiros da Activision Blizzard pro quarto e pro ano fiscal de agora se tornarem públicos. Mas eu também acho que exatamente a gente nunca vai saber. Eles podem esconder, sabe? Eu acho que tem jeito de esconder. E como pode ser considerado segredo judicial, né? Talvez eles não tenham obrigação nenhuma de colocar isso no relatório, né? Não sei. Não, mas qualquer resultado financeiro, qualquer resultado financeiro tem que ir no relatório. Eles não são obrigados a dizer, extras, né? Eles não são obrigados a dizer o da onde, o que que é. Uhum. O segredo de justiça pode protegê-los disso, mas o número vai ter que estar em algum lugar. Sim. Não, com certeza foi muito dinheiro. Para simplesmente os dois baixarem a bola e concordar, sabe? Deve ter sido muito dinheiro. Talvez não só... Assim, é foda. Talvez no final acaba não só sendo dinheiro, mas talvez porcentagens vitalícias sobre o nome Modern Warfare, sabe? Imagina tipo, 1% de tudo que o Modern Warfare vender. É muito dinheiro, cara. Não, então, eu até hoje não entendo, eu, primeiro, por que começou essa banana toda, assim, sabe? Tipo, sei lá, eu acho que é uma briga de dois moleques que tem bastante dinheiro e deu isso, sabe? Eu acho que é assim, é um moleque Activision e um moleque Vincent Zappella, que são dois caras diferentes, mas dá pra chamar eles como um moleque, sabe? É igual o Sandy Jr., é uma mesma pessoa. quase igual. O negócio é que eles fundaram a Infinity Ward, né? A empresa era deles. É, eu acho que os caras queriam roubar o IP deles, né, cara? É, não, tudo bem, o Rafa, que eles fundaram, mas eles também foram os que decidiram vender pra Activision, né? Sim. E não tô defendendo a Activision, não, quem sou eu pra fazer isso? Mas só nesse comentário específico, mas é o que se especula, né, Seco, de como isso começou, foi justamente essas diferenças de pra que direção levar um negócio. É, provavelmente a Infinity Ward queria fazer alguma outra coisa, não queria fazer Modern Warfare 3. É, eu acho que esse foi o pivô, né, foi o projeto principal que causou a rixa, a quebra. É, que ué, Activision, na posição dela, não vai deixar de fazer Call of Duty nunca, entendeu? A não ser que se torne o novo Guitar Hero e passe a não vender mais. É. E eles estão errados em fazer isso? Não sei se eles estão errados. Agora, tinha que haver um plano que acomodasse também o que o estúdio estava interessado. Agora, na visão da Activision, não. Ah, nós somos os donos deles, então não tem esse negócio da gente acomodar nada pra eles. Que eu acho até que é uma postura que a própria EA já foi culpada no passado, com estúdios que ela comprou, e eu acho que hoje ela aprendeu ao ponto de que a gente vê, por exemplo, a BioWare, a gente não vê uma grande influência da EA na maneira como a BioWare faz o seu jogo. Que a EA deve ter reconhecido, como a Activision deveria ter reconhecido a Infinity Ward, pelo valor que eles têm como estúdio independente. Sabe, é só por isso que eles têm tanto valor. É só por isso que você vai pagar um absurdo para comprar uma empresa dessas e trazer para dentro do seu grupo. É, se você destrói a liberdade que era a essência do sucesso daquela empresa, então você está na verdade jogando fora o investimento que você fez, e eu acho que foi isso. Eu acho que a Activision ela valorizou muito Call of Duty e não tanto o time que fez Call of Duty acontecer, que pode ser o time que venha a nos oferecer o próximo fenômeno, sabe? Mas eles estavam tão atrelados ao fenômeno atual que eu acho que eles não viram, não enxergaram esse time como um time que poderia talvez trazer para eles novos investimentos, talvez maiores, quem sabe, aí, do que o próprio Call of Duty, mas eles não queriam deixar perder, né, deixar para trás o que está na mão, né, vamos dizer assim, pelo que pode vir a acontecer. Então, essa é pelo menos a leitura que eu faço baseado em quê? Em rumores, não tem nada que garanta que seja isso que aconteceu, mas é o que me parece. Seria um cenário que eu consigo ver como sendo possível e até provável pro que aconteceu entre eles. Pode quiz. Na hora do Pod Quiz do episódio 44. Rafa, quando quiser, pode começar, lembrando a pontuação, hein? Tá. Quanto é que tá mesmo? 3 pra mim, 2 pro Rafa, 2 pro Seco, não é isso? Isso. Então, beleza. Vai lá, Rafa, que trouxe o Pod Quiz pra gente, pode começar. Então, primeira dica. Foi publicado em 1991, exclusivamente para um console daquela geração. 91, né? Parou. Fala. Zelda Link to the Past. Não. Ele acha que eu sou previsível assim, cara. Eu sei que tu queres adivinhar. Eu acho, né? Tá, então parou. Shadow of the Beast. Não. Pô, ia ser massa, hein, se fosse. O Rafa nunca viu esse jogo na vida, nem sabe que existe. Claro que eu vi. Dica número 2. Terminar já é outra história, né, Rafa? É, claro. Dica número 2. Quando lançado, críticos tiveram dificuldade em determinar um gênero para mim. Olha só. Isso em 91. Tá. Posso falar Link to the Past de novo, não? Pode, cara. Se quiser gastar. Tá. Parou. Qual? Mario Paint. Não. Você acha que o Rafa sabe o que é Mario Paint? Eu tinha, pô, vindo uma caixinha com um negocinho, uma caixinha maior, com um negocinho de... o um mousezinho e tudo. Poxa, os caras não sabiam qual era o gênero, né? Difícil, hein? 91? Eu consigo pensar vários jogos que tem essa característica, mas vieram muito depois. Vai lá, pode ir pra próxima. Dica número 3. Uma das minhas características mais marcantes é a geração aleatória de levels e itens. Olha. Cara, conhecendo o Rafa, isso deve ser um jogo de 3DO, cara. É sério, deve ser um jogo de 3DO. Geração aleatória. De quê, Rafa? De levels e itens. Ok. De fases e itens. Certo. 91. Cara, Rafa, eu vou dizer Rogue, mas deve ser uma versão do MSX, talvez, ou uma versão que não é a original. Qual é a tua resposta? Rogue. Errado. Tanto suspense. Giriaca tentar. Não, não quero tentar. Tá. É, dica número 4. Possui modo cooperativo. Olha só. Parou. Fala. É muito mais velho do que isso, mas foda-se, vou falar assim mesmo. Gauntlet. Não. Foi bom, hein, Seco? Foi bom, hein? Deixa eu fazer um pensamento aqui. Vou dizer... Vou chutar um negócio aqui. É mais novo que isso. Secret of Mana. Não. Não, não era aleatório. É, não sei. Bom, já tentamos agora dessa vez. Agora vai começar as dicas... Até agora foram as dicas difíceis. Agora vão começar as dicas fáceis. A partir de agora, eu acho que vocês têm chance de adivinhar. Que antes não, né? Dica... Não. Dica número 5. Minha trilha sonora já foi descrita como jazz funk ou até mesmo como hip hop. Gente, que jogo é esse? Cara, eu não sei, mas acho que pode ser um shutting up. Deixa eu pensar aqui, vai, continua, Rafa. Quer tentar, Gide? Calma aí um pouquinho. Geração aleatória de fases e itens. Co-op. Garanto que a galera que tá ouvindo já deve saber. Pois é. O que tinha que gerava fases e itens? 91 que esse tinha o Mega Drive grande, o Super NES, NES Master, 3DO. E talvez Amiga. PC. É, PC. Foi exclusivo dessa plataforma, seja ela qual for. Que era muito fácil, né? Naquela época, todas as plataformas eram exclusivas, praticamente. Verdade, verdade. Rafa deve estar rindo por dentro, eles não sabem. E por fora agora. Então vai, dá mais uma dica aí, ô viado. Beleza, dica número 6. Meus personagens viraram mascotes da empresa que me publicou. Sério? Começou a ficar fácil, hein? Ai, ai, ai, ai, ai. Ô, Rafa. Ah. Warcraft? Orcs and Humans? Você quer esperar? ele gosta. Os personagens viraram mascotes. Eu acho. Eu tenho a ideia da empresa, cara. Ah, vou lá na Wikipedia ver o que, que essa empresa fez. Vai te fuder, não pode. Ah, não pode o cacete. Já tô indo. Eu vi acho... um nome em minha cabeça que quero ver. Se... Eu acho que eu sei qual é a empresa. Deixa eu ver lá tudo que ela fez. Vai na Wikipedia pra vacalhar com. É, é isso aí. Eu tenho quase certeza que eu sei qual é a empresa. Vamos lá. 91. O que, que essa empresa fez? Ah, eu acho que eu sei. Parou. Hã? Battletoads? Não. Troca. Vai, pode ir. Próxima dica. Próxima dica. Dica número 7. Fui relançado para o Virtual Console do Wii em 2006. Opa. Não pode ir na Wikipedia. Pô, em 2006 foi logo no começo do Virtual Console. Porra. Rafa. Smash TV. Oh. Smash TV. Não é Smash TV. O Rafa nem sabe que jogo é esse. Não. Não sei mesmo. Bom, até aí ele não sabe metade dos jogos que a gente sugeriu. Era piada, era pra ser rico. Não achei engraçado. Que eu quero estagiar a dica 7. Não. Vai pra última dica aí. Última e a dica mais fácil. Essa dica eu botei porque eu sou bonzinho e queria que um de vocês acertasse. Aham. Uhum. Sei. Meus protagonistas são dois alienígenas. Parou. Verdade, né? Pode fazer o gol, já sei o que você quer. Toe Jam and Earl. Acertou. Ai, muito mole. Foi... Não, essa muito dica. Mole, na oitava dica. Agora, é eles... porque essa dica entrega, né? É, eles viraram o mascote da empresa. Sim, junto com o Sonic, né? A música da Sega do qualquer lugar. Pô, dica filha da puta é essa? Eu tava pensando em um mascote que ficou pra sempre, não, como também, mascote da também. Empresa. Mascote é mascote, é, né? É, tipo, não concordo Sony, muito com essa dica, não. Rockman. Não concordo muito com essa dica, não. Eu acho que você... Acho que você... Ô, Seco, acho que ele merece perder um ponto porque ele fez a dica errada. É, eu acho que ele merece perder dois pontos. Ele não poder ganhar pontos pelos próximos 11... E nem vai tirar a graça do PodQuiz isso, né? Não, mas segundo alguns caras que ouvem a gente falando, tem que ser competitivo. É. A gente tem que jogar pra ganhar, velho. Tem que jogar pra ganhar. Pois é, isso aí. Cara, Toe Jam and Earl. É um jogo que merece. Merece um PodQuiz. Bom jogo, verdade. É, mas muito, ficou muito fácil com essa última, Rafa. Desculpa. Pois aí. É, velho. Eu ia falar e quando tinha dito parou, eu assim, filho da puta, já falou parou, é um viado. Eu ia dificultar você a oitava dica pra não deixar os caras ganharem. Fica muito difícil. É. Agora, do mascote desviou a gente. Do mascote de... Porque, por exemplo, por ver Smash TV na minha cabeça, porque eu não lembro exatamente o nome da produtora, mas tinha... Eles usavam os caras pra tudo, sim. É. Eu pensei a Aero The Acrobat, que virou o mascote da empresa. Pensei Mega Man. Pensei... É, tinha. É, pois é. Sim, mas só todos que... esses foram mascotes durante o período, foi a mesma coisa o Mega Man é mascote da Capcom até hoje, desculpa. É. Ah, da Capcom, mas não. Mas não de outra empresa, claro, porque foi a Capcom que fez, pô. É, sim, mas o Toe Jam and Earl virou mascote da Sega naquela. Você pode perguntar assim, qualquer um Sonic hoje, também. Se eles olham pra marca da Sega e veem Toe Jam and Earl, ninguém vai ver. Enquanto que da Capcom eles veem o Mega Man muito mais facilmente. Não, não foi uma dica muito feliz, tá? Nós esperamos melhor da próxima vez. Mas eu, assim, muito humildemente, só pra te ajudar, eu vou aceitar o ponto, tá? Eu vou ficar com ele, assim, pra você não se sentir tão mal, mas tá reprovado o seu podcast. Vai te fuder aí, só pra você falar mais rápido, desgraçado. 4 pra mim, 2 pra vocês, vocês ficam pra trás e a gente volta com outro PodQuiz. Eu tenho que registrar isso. Assim como o Jeff na vida real, ele gosta de 4 com 2 atrás dele. Então é assim mesmo que funciona. É isso aí, Seu. É isso mesmo que eu gosto. Você devia saber mesmo. Pois é. Abraço pra todo mundo aí, PodQuiz daqui 2 semanas. Tchau. Não acabou o podcast, não. É só o PodQuiz. chega agora, então, na main quest do podcast 44. E o assunto que a gente escolheu para falar hoje aqui até tem um gancho bem legal que foi dado pelo próprio PodQuiz que acabou de acontecer, que justamente, né, a gente foi bastante crítico da performance do Rafa na hora de fazer as dicas. A gente não economizou palavras para deixar bem claro para ele que a gente achava que o PodQuiz dele ficou aquém do desejado. Da mesma forma, brincadeiras à parte aí com o Rafa e com o PodQuiz, o que a gente veio falar aqui hoje é sobre essa necessidade de você saber criticar aquilo que você está fazendo, o jogo que você está desenvolvendo, como maneira de você melhorar ele, como maneira de você garantir a melhor experiência no final para o jogador, que é o que interessa. A inspiração para a gente falar disso vem de um episódio que eu vou contar para vocês em primeira mão aqui. Seco e o Rafa também não ouviram essa história ainda. E vou abrir para vocês alguma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não iria ter muito orgulho de falar e não iria querer dividir com as pessoas, mas eu acho que é muito mais importante a experiência que eu vou tirar disso e espero que mais pessoas possível possam tirar também. Então, como vocês sabem, eu tenho trabalhado como produtor na parte de presentation do jogo e essa semana a gente está perto de um dos milestones importantes do projeto. Então todos os fatores estão se encaixando para o jogo se tornar a experiência de qualidade que a gente quer. E né, nesse processo houve um momento ali onde algumas das features, não posso dar os detalhes porque nada disso foi anunciado, mas não precisa de detalhes para vocês entenderem a história. Algumas das features nas quais eu estava trabalhando, um dos chefes, né, um dos produtores mais seniors do projeto, veio perguntar para mim, qual que é o seu plano para melhorar essa feature tal? O que você está pensando? Você acha que ela já está boa o suficiente para lançar? Né? E naquele momento eu dei uma resposta para ele que no final das contas não era a resposta melhor. Eu disse que sim, que eu achava que faltava muito pouco para aquelas features estarem na qualidade aceitável, na qualidade que o FIFA está acostumado. E na verdade não era isso que ele estava esperando ouvir. Era, né, o feedback que ele tinha para mim era do contrário. Era de que essas determinadas features estavam muito aquém da qualidade que estava sendo esperado. Mas ele, como produtor já experiente, sentindo que é a minha primeira vez, né, eu estou ainda aprendendo muito do que significa produzir um jogo da qualidade, do tamanho e do escopo que é o FIFA. Ele sentiu que precisava... vamos dizer, me dá uma indicação mais forte de que não era bem assim. E então, dois dias depois, vendo que nada tinha mudado, ele me chamou na sala dele, ele é um dos line producers do projeto, e para me dizer, pensa de novo aí, olha para o jogo, vamos botar o jogo nós dois juntos aqui, vamos olhar para essas features nas quais você vem trabalhando, duas das quais você vem trabalhando, e vamos olhar para ela com um senso crítico e vamos repensar essa sua resposta. E de fato, a realidade nua e crua do jogo que estava na minha frente era diferente daquela que talvez na minha cabeça estivesse até aquele momento. E ele me mostrou, olha, isso aqui não está bom, olha, esse outro detalhe aqui, o jogador vai olhar e vai perceber que tá aquém, né? Não está no mesmo padrão, na mesma qualidade que ele espera do FIFA. Então, você precisa estar, como produtor, estar atento a isso daqui. Isso aqui é o seu filho, né? Aquilo pelo qual você é responsável. Então, ele ficou decepcionado com o fato de que ele precisou vir e chamar a minha atenção para isso, que eu não consegui enxergar. E desde então, desde que isso aconteceu, óbvio, a gente vem trabalhando para responder a isso e melhorar a feature, e nada foi perdido. A gente vai conseguir reagir a essa realidade, mas o que contou ponto contra mim, e é o aprendizado que eu quero levar, é justamente deixei a bola cair nesse sentido de estar com um olhar crítico exatamente para aquilo que eu mesmo estava fazendo, estava colocando no jogo, de uma forma que, cara, depois que a gente sentou junto lá e vimos o jogo juntos, ficou claro como água que não estava bom o suficiente. Então, o que eu venho tentando entender desde então, e que eu queria compartilhar aqui e pegar a opinião também de vocês, é o porquê. o que que aconteceu e o que é que precisa mudar, o que que eu preciso fazer de diferente para crescer nesse papel de produtor e não deixar que esse tipo de coisa aconteça de novo. E até agora, obviamente que eu pensei muito, venho pensando muito sobre isso desde que aconteceu, tentando fazer uma autoavaliação aí. E a grande coisa que eu consigo ver que não é desculpa, porque não tem desculpa para isso. O papel do produtor é estar por cima da qualidade o tempo todo, né? Mas eu entendo como o processo, eu acho que aconteceu na minha cabeça, é o fato de eu estar muito próximo do time de desenvolvimento, ter desenvolvido antes, né? Ter estado numa posição onde o produtor vinha e dizia como deveria ser feito ou o que ele queria ver, e eu dava as limitações técnicas, né? E ia lá e depois implementava. Eu estava com a minha cabeça muito amarrada nas limitações técnicas ainda. Eu estava olhando para as features de uma forma que não é a forma que o produtor deveria olhar. Eu estava olhando assim: ah, mas com as limitações que a gente tinha, a gente fez o melhor possível. Ah, mas como a gente não tinha, seja memória, seja ciclos de processamento, seja isso, aquilo, tempo, disponibilidade dos artistas, seja lá o que for que eram as circunstâncias, né? Eu estava usando as circunstâncias para mascarar, na verdade, a realidade de que a qualidade não estava no nível que devia estar, entendeu? Mas eu estava muito preocupado com que, ah, não, mas também com essa memória que a gente tinha disponível não dava para fazer melhor. Ah, mas também com o tempo dos artistas que a gente tinha não dava para fazer melhor. E na verdade essa não pode ser o ponto de partida do produtor e do game designer, do cara que está preocupado com a qualidade do jogo. Ponto de partida tem que ser: isso aí tá bom o suficiente ou não para o que o jogador espera e para o que esse projeto tem que entregar, independente das limitações. As limitações têm que vir depois, mas elas não podem ser a muleta, elas não podem ser a desculpa para você dizer: ah, fiz o melhor que eu pude. Você tem que saber identificar quando o melhor que você pôde ainda não é bom o suficiente. E foi nisso aí que eu falhei tenho a sorte de ter essas outras pessoas em volta para me chamar a atenção disso a tempo de que alguma coisa seja feita. E esse é um grande aprendizado, que na verdade é aquela coisa, a gente devia saber, né? Eu poderia ter vindo aqui um podcast há um ano atrás e ter falado muito bonito sobre isso, mas é até que você esteja nessa situação e precise perceber isso por conta própria que você vê o quanto que a experiência é importante, você ter passado por isso é importante. E ainda bem que o time aqui é tal que eles aceitam bastante que a gente ainda tenha o que aprender, e eu sou grato a isso para eu ter a oportunidade de continuar. Claro, não foi uma coisa tão grave assim, não é uma feature que se ela não tivesse a contento ia estragar um FIFA 13 inteiro, até porque essas pessoas não iam deixar isso acontecer, mas era importante o suficiente para ter causado esse baque mesmo e essa reflexão da minha parte, e vai ser um aprendizado que eu quero levar para frente, e eu espero que eu não cometa esse tipo de erro de novo. E ainda bem que eu tive esse produtor e as pessoas em volta para apontar isso a tempo de se fazer alguma coisa a respeito e de aprender, e não jogar fora nenhuma oportunidade aí que eu venho tendo pelo fato de eu ainda não ter aprendido isso plenamente. Essa é uma coisa, quer dizer, essa visão crítica, que eu acho que também não é só o produtor ou o game designer que tem que ter, mas todo mundo que está trabalhando tem que ter sobre aquilo que está fazendo e ser capaz tanto de dar quanto receber esse feedback, mas está muito atento a ele o tempo todo. E no caso do produtor game designer, quando ele é responsável por uma feature, tem que estar partindo dele. Eu não posso depender que uma outra pessoa, um meu chefe ou qualquer pessoa assim, venha me mostrar que alguma coisa não tá contento. Eu tenho que ser o advogado do jogador, tenho que ser o advogado do consumidor e tá olhando pro jogo pelo que o jogo é. Não pode importar quem foi que fez, quanto tempo levou, quais eram os recursos. Se não tá bom o suficiente, a gente não pode publicar. É assim que os jogos de sucesso são feitos, e esse é um aprendizado que eu acho que vale para todo mundo e com certeza tá valendo muito para mim. Então, por isso que é inspirado nisso que eu vim trazer o Homem Quest aqui, até, quer dizer, contando coisas que, entendeu, talvez não precisasse contar, mas é porque eu acho que o mais importante que vai sair disso, tanto para mim quanto, entendeu, espero que para todo mundo que eu puder tocar com essa história é essa necessidade de estar atento a isso. Então, quer dizer, não tem muito mais o que falar aqui nesse começo, não. Vou deixar vocês me salvarem aí e darem a opinião de vocês sobre esse assunto. Cara, aconteceu comigo muito, muito parecido duas semanas atrás. Nossa. Eu tenho... muito, muito parecido, assim. Agora acho que vale a pena falar, tá? Porque pra acrescentar, né? Eu agora tenho um chefe que eu considero o melhor chefe em game design que eu já tive na minha carreira. Você conhece ele, o Jim? Uhum. É, ele é foda, ele manja muito, assim, e eu aprendo pra caralho com ele. Mas, só que a gente trabalha em estúdios diferentes, né? Então é a única maneira que a gente se comunica por Skype ou MSN, algumas reuniões, assim, a gente tenta se falar com bastante frequência. E há duas semanas atrás, talvez três, assim, entre duas e três semanas atrás, tinha uma feature do jogo específica que eu bolei ali porque eu achei que era uma coisa interessante pra. Pra o jogo não ficar muito fácil, não ficar boring, assim, sabe? Pra ter uma coisa que continuasse desafiando o jogador. Daí o Jim chegou pra mim, assim, pra conversar e perguntou... sim, Jeff, tu acha que essa feature aqui, ela tá fazendo o papel dela, assim? Resumindo, tu acha que ela justifica o fato de que tu pagou o jogo, pra tu pagou pra jogar esse jogo e que ela tá te entregando aquilo que tu espera do jogo? Pô, que pergunta interessante, né? Por que ele tá fazendo essa pergunta assim? Porque ela é muito. É vaga, mas tá me fazendo pensar, sabe? Assim, não, eu acho que sim, assim. Ela tá desafiando o jogador, o jogo não tá mais tão fácil como tava. Eu acho que a gente cumpriu o objetivo, né? O jogo não tá mais tão fácil quanto tava antes, né? Tá um equilíbrio legal, assim. Assim, sim, isso sim. Tu tá deixando o jogo mais difícil pro jogador. Tá cumprindo o papel de não ser mais fácil. Mas o que o jogador ganha com isso? Sabe, qual é a recompensa que ele tem por ser mais difícil do que poderia ser? Eu, caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe? Porque se tu bota uma limitação, tu tem que fazer aquilo dar uma certa recompensa. Sabe, daí ele, a partir disso ele passou, não tô feliz com essa direção que tu tomou no jogo. Sabe, eu acho que a gente vai ter que pensar numa coisa diferente, isso não tá bom mesmo. Se tu acha que tá bom, se tu acha que a gente pode melhorar, a gente vai conversar e vamos achar uma solução. Mas eu acho que não tá bom, eu acho que a solução, inclusive, é dropar isso e ir pra uma direção totalmente diferente. Porque eu não vejo isso, eu não vejo uma solução que tu vai criar pra isso, consertar o problema. Sabe, deu... Isso pra mim foi foda, porque tipo, é uma pessoa que tem muito mais experiência que eu, já provou que tem. E é uma coisa, eu vou confiar nele, sabe? Porque se ele não vê saída pra isso, quem sou eu pra ver? Sabe? Que realmente aquilo que ele falou fez total sentido, que não fazia 10 minutos antes da conversa. Porque eu nunca tinha pensado naquilo. Deu, cara, foda isso. Tipo, foi uma lição, assim. Isso que é aprendizado, né? Que eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? Tipo, não é simplesmente, tá fácil, torna mais difícil. Não é tão simples assim, sabe? O tornar mais difícil tem que ter uma recompensa, tem que ter um porquê. O jogador tem que querer sobrepor aquela dificuldade, sabe? E não ser obrigado a. Não ser obrigado a, porque não é um trabalho isso, sabe? O difícil just é because. Exatamente. E, sabe, e pra mim, o trabalho cumpriu o papel. O jogo continua redondo, sabe? Porque o fácil começa a se tornar difícil, tem que sobrepor. Então, isso, os sistemas ainda funcionam, mas não é. Não, sabe? É difícil explicar conversando. Eu acho que tá bem explicado, na verdade. Sabe? E daí, pô, achei foda. Daí isso me fez pensar de que as várias perguntas que a gente tem em vários podcasts é de uma universidade, sabe? Cara. Não é à toa que pouquíssimas empresas contratam direto da universidade. Porque esse é o tipo de experiência que a universidade não vai te ensinar. Sabe? Aquela experiência de tipo, não é, tu não tem que fazer, simplesmente fazer o teu trabalho, fazer funcionar. Fazer funcionar não é o suficiente. Tá longe de ser o suficiente. Sabe? É muito mais complicado que isso. É muito mais fazer até aquele engajamento de tu querer continuar, sabe? De tu querer. De ser divertido em si. Divertido é um termo vago pra caralho. Eu não gosto de usar ele muito por causa disso, né? Mas. É divertido de usar esse termo. é muito vago, então acho que ele não cabe ser usado em qualquer situação, mas. Experiência é uma coisa que, pô, é de trabalho, sabe? Eu trabalho com isso. Com game design há 6 anos. vai fazer 7 anos, eu acho, agora, pela minha conta, e... Porra, é uma... Continua aprendendo, sabe? É um aprendizado foda, que, como tu falou no teu exemplo, tu já deveria saber, sabe? E muitas vezes a gente fala que sabe, mas até você passar pela situação é difícil, cara. Uhum. Pô, tu toma uma naquela... Cara, que... Como eu sou amador, sabe? Que sentido de não ser pago pra isso, mano. No sentido de, pô, uhum, como eu tenho pra coisa pra caralho pra aprender ainda, sabe? Que burro, pô, dá zero pra ele. É como tu falou, pô, eu agradeço de eu ter gente experiente, sabe, que faz isso há mais tempo, sabe muito mais do que eu, pra poder me apontar e dizer, cara, aí tu faz errado. Tipo, eu gosto muito do teu trabalho, tipo, mas aí tu faz errado. Eu acho que tem isso que melhorar aí ainda, sabe? Isso que você falou, Rafa, esse último pedaço, é que eu acho que é a essência da nossa main quest. Vou deixar o Seco também dar a opinião dele, mas que é o seguinte: a gente quer que dentro do ambiente de desenvolvimento exista esse senso crítico para que sejam os seus colegas e não os consumidores que vão apontar os defeitos para você, sabe? Uhum. A gente quer que seja o pessoal que está... É o seu papel como desenvolvedor estar cuidando da qualidade do produto, tanto quanto o cara do seu lado, para que... Por exemplo, imagina que não houvesse, no meu caso, o line producer, no seu caso, o Jim, para apontar isso, e a gente só fosse descobrir isso através do consumidor. E o consumidor é implacável. Ele vai falar com os dólares, né, dele. Ele vai, sabe, os reviewers são implacáveis. Então a gente não quer deixar que chegue. E muitas vezes o papel desses caras seniors é justamente não deixar que chegue nesse ponto. É enxergar essas coisas. Tem um motivo pelo qual eles são sênior, sabe? E é o que a gente almeja um dia ser. E acho que o que a gente está passando é parte desse aprendizado. Então, deixa eu me meter na trolha aqui. Você adora, bom, primeiro, né? Pois é. Bom, primeiro, é uma coisa só que você comentou, né? Que o jogo... Tipo, o jogo é feito nessas coisas de você olhar os detalhes e sempre fazer um push, né? Mas também o jogo é feito com teamwork, né? Porque, por exemplo, você tá lá cumprindo o seu papel, que é ser o cara bold, né? Você é o cara que é pra dar nova visão, ser ousado e tentar criar. E quando você tem um chefe, na verdade, o que ele quer é uma qualidade máxima, sabe? E provavelmente pode existir a chance de quando chegar... Vocês fazerem o push, chegar à conclusão que a solução que você escolher é o melhor possível, sabe? Porque não tem tecnologia que vá conseguir fazer o que todo mundo gostaria de ser feito, sabe? Tem esse ponto também, mas eu acho que o papel... No seu caso, o cara olha pro negócio e diz... Eu quero o melhor possível. Aí o teu papel, talvez, que ele esperaria fosse... Eu também quero o melhor possível. Eu vou fazer um push pra isso. Mas como você tem um background desenvolvedor... Você diz assim... Eu entendo que não é possível, então não vou fazer esse push. Mas ele olha pra você e fala... Não, você não é mais aquele cara. Não é esse o meu papel. Até... É, você tem que fazer o push, sabe? O cara vai explicar pra vocês quais são as limitações. Talvez o que você tem que fazer pra ele é dizer, então vamos conversar e tentar achar uma outra alternativa que mantenha a qualidade, mas que é diferente disso, sabe? Pô, era aí, isso que era esperado. Ou então você corta a feature. Se ela não tá mantendo a qualidade, é outro aprendizado que é muito grande, que precisa ser feito e que é difícil de você, sabe, desprender daquilo que você criou quando ele não tá com a qualidade necessária, muitas vezes. Entendeu? Pois se é. As limitações são tão fortes que não tem como fazer ficar bom, você não pode lançar um negócio meio bom porque as limitações não deixam, entendeu? Você tem que cortar. Pois é, e tem uma coisa que eu percebi, assim, depois de quando a experiência de vocês dois faz sentido com o que eu vou falar, que é o seguinte, existe uma hierarquia bem definida, que é, existe, entre aspas, os caras que estão na guerra ali, batalhando diariamente, seja os game designers, os programadores, os web designers, existe, tipo, o capitão que diz qual é o melhor lugar pra atacar e como tem que atacar, saca? Então, às vezes você tá ali e você diz assim, não, eu vou fazer desse jeito porque eu acredito que é a melhor coisa. Mas você tem alguém ali que o tempo todo que ele tá pensando é quais são as melhores práticas, quais são as melhores coisas que a gente espera, o que é melhor que a gente espera do jogo. Então, às vezes você tá bitolado com um problema ou você tá tão envolvido que você não consegue enxergar além, sabe? Você precisa desse cara pra fazer isso pra você. Então eu acho que, né, nessa hora que os technical directors e os leads entram, sabe? Que é pra dizer pra você que talvez você esteja olhando muito curto aqui, sabe? Talvez se você se afastar um pouco mais do problema, você consegue ver melhor, sabe? Você pode dar um push maior. É, como programador, eu tenho isso equivalente, sabe? Quando você tem uma... Você descobre como solucionar um negócio e você, com essa experiência, você vai naquela direção. E às vezes até você evolui aquela ideia e faz uma solução muito melhor do que você tinha anteriormente. Mas aí um desses caras que tá, sei lá, 13, 14 anos, vai dizer assim pra você: esse loopzinho aqui teu vai causar um problema por causa disso quando chegar nessa situação. Aí você diz assim, mas não! Aí você começa a discutir com o cara, sabe? Daí até o momento que você vê que ele tá certo. Mas eu acho que já aconteceu pra você, assim como já aconteceu pra mim, dele dizer assim: isso não vai dar certo. Aí você senta e mostra por A mais B que vai dar certo. E ele diz assim, ó, pô, massa, fantástico, sabe? E tipo, aí que a gente começa a caminhar em direção ao seu sênior, ao seu cara que vai fazer esse papel um dia, sabe? Então, mas é uma coisa gradativa, daí a gente leva um monte de pasada na cabeça, às vezes, assim, é chato pra caralho, sabe? É, mas o mais importante, me parece, é justamente você aprender com cada um desses episódios pra você ir na direção certa, porque é muito bom que a gente tenha essas pessoas garantindo que a gente vai ficar no caminho, mas existe a expectativa de que a gente vai descobrir isso por si só com essa experiência. Então, a consequência dessa conversa, por exemplo, que eu tive aqui com esse produtor sênior, é que ele espera que da próxima vez ele não precise intervir, sabe? Uhum. Nesse mesmo tipo de situação. E agora o meu, entendeu? É a minha missão na vida não deixar que isso aconteça. Exatamente. Mas esse é o aprendizado, não é? É, mas isso pode acontecer de novo, e pode acontecer até com ele mesmo, sabe? Claro, não. É só provavelmente porque... vai. Sabe? A ideia, acho que é importante ver que, tipo, ele tem um posso dizer assim, a barra dele tá muito mais alta do que a sua em alguns critérios, sabe? Porque ele espera muito mais, entendeu? Porque talvez ele não seja tão envolvido. Então, vai chegar algum momento também que a dele, a barra dele vai estar em algum ponto e alguém vai dizer pra ele, não, eu quero mais que isso, sabe? Certo. Mas então, tecnicamente é impossível, sabe? Então, provavelmente acontece todo dia. O que eu percebo às vezes é que ele faz isso pra você, assim como o chefe dele faz isso pra ele, que é só uma maneira de dar heads up, né? E tipo, não porque eles vai talvez fazer alguma coisa, ah, não, Girard, a gente não quer mais você aqui. Não, é porque, Girard, a gente confia muito em você, a gente quer que faça o melhor possível. Então, raise the bar, sabe? É só isso, né? Mensagem é... Eu acho que até nesse caso, no meu caso específico, mais do que raise the bar, é mais assim, don't fuck it up, sabe? É tipo, não só você almejar mais longe, mas você enxergar que aquilo que você conquistou tá tão longe do alvo que alguma coisa tem que ser feita pra isso, sabe? No nosso caso, existia a possibilidade de cortar a feature. O que acabou acontecendo é que eu acabei trabalhando a mais e dando um post, igual você falou, nos próximos 2-3 dias que essa conversa aconteceu. Nesse momento, eu tirei vantagem do fato de eu também ser programador e poder intervir, entendeu? E não precisar chamar outras pessoas, dependendo do problema, né? Pra poder resolvê-lo. Então eu sentei a bunda lá e um sábado e um domingo, foi esse sábado e domingo que passou, e entendeu? Botei um monte de melhorias, um monte de coisas que a gente talvez até viesse a fazer depois, mas o senso de urgência e o tanto que aquilo tava aquém da qualidade esperada só ficou claro quando ele sentou lá e me mostrou. E é isso que não pode acontecer de novo, entendeu? Pelo menos não da mesma forma. Eu preciso estar atento para isso eu mesmo e reagir a isso até mais cedo e até, quer dizer, por conta própria, que eu tenho que ser o produtor, o game designer, e isso vale para todo mundo, ser o advogado do consumidor, cada um na sua área, né? Olhar para o jogo com esse aspecto crítico mesmo e tem muitas dificuldades de comunicação nesse meio, você saber criticar, saber receber a crítica é muito importante e esse é um outro exercício que essa é a parte desse episódio que na qual eu me saí melhor pelas palavras desse senior producer. Ele falou pra mim, pelo menos a maneira como você tomou o baque foi positivo. Ele achou que eu tava disposto realmente a aprender e não tive uma postura daquela que você não sabe do que você tá falando, eu estou certo, entendeu? Just because. Entendeu? Foi o contrário. E precisa que você, no meio profissional, esteja preparado para isso, tanto para dar quanto para receber esse feedback. E, cara, não, assim, existe o jeito de falar, você não vai sair, entendeu, chamando tudo que todo mundo faz de merda, mas é preciso que você faça, você coloque o seu ponto muito claramente quando alguma coisa não tá na qualidade, entendeu? Parte desse problema que eu narrei, eu tive que passar pra frente pro meu time, porque tinha parte dele que não, eu não ia resolver sozinho e não era pra eu resolver sozinho mesmo, nem que eu pudesse, entendeu? Então, parte dessa reação, o meu time me ajudou a fazer, óbvio, todos eles, entendeu? Estiveram envolvidos em alguma capacidade depois desse fim de semana, na segunda, na terça e tal, e aí na quarta a gente apresentou uma versão nova daquelas features, e que aí sim deixaram os produtores e principalmente esse chefe meu muito mais confortáveis e convencidos de que não, então a gente tem um plano, a gente tem uma direção que vai nos levar à qualidade que precisa ter, não precisamos jogar nada fora. Então, essa foi a conquista, mas só aconteceu, só ficou tudo bem no final porque houve essa chamada no meio, entendeu? E houve uma reação, e é preciso você saber se comunicar de uma maneira muito particular para você não queimar pontes, né, nesse processo, sabe? Eu não considero que a minha relação de trabalho com ninguém com quem me relacionei nesse episódio tá diferente de antes, ou pelo menos não para pior. Se tá diferente, ela tá para melhor, sabe? Porque a maneira como a gente reagiu foi positiva, mas isso precisa de uma disciplina, de vamos dizer, uma maneira de pensar, uma maneira de não levar as coisas pro lado pessoal muito forte, mas que isso é necessário, cara. Acho que a grande contribuição que eu acho que esse episódio todo pode dar para quem tá ouvindo é essa necessidade de você dar e receber feedback, a crítica construtiva, mesmo que ela seja negativa, em prol do jogo, porque você não quer que o seu jogador te dê isso, porque o jogador é implacável, como eu já falei antes, você quer que os seus colegas façam isso, e uns façam com os outros, e é uma postura que, sinceramente, eu não via tão prevalente, por exemplo, na indústria no Brasil, quando trabalhava aí. E aqui é muito mais comum você esperar que isso aconteça, tá preparado para lidar com isso, entendeu? Então, acho que essa é a grande mensagem, se é que tem alguma, que eu acho que tem que sair dessa história, é essa, é que, cara, crítica, feedback construtivo tem que ser aceito, tem que ser entendido e reagido, e tem que estar abundante, tem que acontecer o tempo todo, entendeu? E não pode ser levado pro lado pessoal, como acontecia muito, eu via muito acontecer. Então é muito importante isso, cara, porque não ter isso leva projetos ao fracasso, leva projetos a, entendeu, todo mundo lá dentro do estúdio dando tapinha nas costas, dizendo que a gente fez o melhor que a gente pôde, e o jogador e o reviewer não querem saber. Eles não importa pra eles, isso importa a qualidade do jogo final. Você está ouvindo o PodQuest. Pois é, uma coisa que chama atenção na história que o Rafa contou é que se vê muito aqui fora, que é o pessoal dá bastante espaço para você usar e procurar alguma solução sua única, né, de alguma forma. E sempre tem alguém de olho para garantir que você não fuja muito dos trilhos, sabe? Eu acho que isso também é muito importante pro Rafa, principalmente o game design, para conseguir criar coisa nova. Você imagina se o cara já, tipo, por exemplo, se o Rafa não pudesse ousar e tentar alguma coisa e talvez surpreender o Jim, saca? Talvez nunca conseguiria criar uma coisa muito única. Ele tem que estar preparado para fazer isso também, né? E o Jim, papel do Jim é ver o quanto isso tá no trilho. Pois é. E no Brasil a gente não tinha tanto disso, né? Por exemplo, não tinha ninguém que deixasse você ousar pra chamar a sua atenção. Geral, você já tinha você chamado a atenção antes de fazer qualquer coisa, né? É, até porque falta senioridade, né? Falta essa experiência. Falta o Jim. Acho que a comparação que eu ia fazer com a experiência do Brasil é que aparentemente no Brasil, a questão de sênior, né, uma posição sênior do chefe, era muito mais status do que qualquer outra coisa. É verdade. Entendeu? E pra mim agora, tipo, o chefe é o cara que entende muito mais do que eu e tá ali pra fazer com que talvez um dia eu chegue no nível dele. Sabe, que eu, pra passar a experiência, pra aprontar falhas, pra me fazer pensar qual é a direção certa, se aquela não é a certa. Sabe, não é status, não é meu chefe porque ele ganha mais que eu e tem um sênior na frente do título, sabe? Ou porque ele tá mais tempo na empresa. Ou é, porque ele tá mais tempo. Tempo não significa porra nenhuma. O tempo sem esse aprendizado não adianta de nada. É, porra, eu tava com um problema de design do jogo que eu não conseguia, passei dias tentando pensar, e um junior designer, eu pedi a opinião dele e ele me deu uma solução brilhante. Uhum. Ele tem um ano de carreira. Tá ligado? Eu tô com 6 anos e não consigo chegar na solução que ele me deu, sabe? Tempo não é nada, cara. Entendi. Mas legal é assim, é a humildade de você pedir um cara desse, dar um mérito pro cara e sentir que vocês estão jogando em quem time. Quem disse que o Rafa não... deu mérito pro cara? Não, mas eu conheço o Rafa, pô. Não, porque tem um monte de gente que às vezes não faz esse tipo de coisa porque não se sentir ameaçado, né? Isso é comum, assim. No não, Brasil, pra não mexer no meu queijo, isso, né? É isso aí. Não, eu faço questão, cara. Tanto que na reunião, quando a gente foi propor a solução, o producer falou, que o Rafael achou a solução. Eu falei, não fui eu, foi o Junior Designer ali, o Curtis, não, o nome dele, que dá a solução. Eu faço questão, tá ligado? Não fui eu, cara. Não tenho por que tomar crédito numa coisa que não fui eu que fiz, sabe? Não tenho vergonha nenhuma de admitir. Pois é, que massa. Eu acho que todo mundo, tipo, a gente passa, só que... Talvez como os nossos projetos, o orçamento é maior e as responsabilidades são maiores... É, quando a gente tem esse tipo de conversa, assim, acho que causa um frio na barriga maior, né? Uhum. Tipo, é legal. Mas é bom, cara, que tem esse frio na barriga. Pois é, pois é. Dá um senso de crescer, né? E responsabilidade, de ownership. É. Porque, tipo, na BioWare, assim, tinha uma coisa que eu acho que eu nunca havia tido, assim, de tipo, eles dão tarefas, assim, bem grandes, assim, sabe? E diz assim, ó, você é o dono dela, sabe? Confiam, né, Seco? Eles dão, tipo, eles dão faca, o queijo, o pão, o café pra você e vão embora, saca? Você faz tudo o que você quiser, mas você vai ter que ser responsável pela qualidade final, sabe? E pelos jogos que a gente almeja, tipo, eu acho que é só a gente sendo ousado e se dedicando pra conseguir, sabe? E aí tem esses caras que vão ver o quão ousado a gente faz, é fora da casinha, sabe? Que eu acho que essa é a parte bacana. Eu acho que não tem como fazer jogo breakthrough se todo mundo não deixa... Porque imagina se você tiver medo de ousar da próxima vez, você provavelmente não vai conseguir dar o próximo passo, sabe? Ele tem que dar espaço pra você chutar o balde, né? Tá? Mesmo que você erre ou que você acha que a qualidade tá muito alta pela quantidade de memória, ele não quer saber essa porra, ele quer saber... Tá ótimo, Giliard, tem que ser 10 vezes melhor. Daí até o momento você chega e diz assim, ó, não dá, cara, esse programa... O guia de programação falou que não tem memória. O Environment Arts falou que não tem má memória no lugar do mundo e não tem espaço no mundo pra colocar isso. É assim ou não é? É que o negócio de que eu falei antes, que no nosso trabalho não é fazer funcionar. Fazer funcionar é o mínimo que a gente tem que fazer. Exato. É muito mais que isso. Funcionar é o mínimo necessário, assim, sabe? É que eu tava conversando com o Dimo uma coisa que pra um outro problema, inclusive, que daí eu falei pra lá, eu tava falando com o programador. E ele falou que é difícil, complicado fazer isso, tá? Tá por causa de memória, dos devices e tal. Daí o Jim falou assim, não, isso pra mim tá me cheirando, desculpa, peraí. Ele foi lá e chamou o Gordon, que é o chefe de todos os programadores. Como é que não dá? Peraí. Daí, tipo, realmente, no fim da história, era complicado e não valeria a pena, sabe? Mas, pô, é uma coisa que vamos atrás e ver se realmente é assim, sabe? Não, acho que não, então beleza. Eu acho que isso é especialmente difícil de fazer essa distinção quando você vem de uma posição em que você era a pessoa dando essas limitações. Você está com essas limitações na cabeça. Esse é um exercício que eu acho que qualquer um que for trilhar o caminho de programador para game designer precisa fazer. É um exercício que eu tinha consciência de que eu precisava fazer, mas até, como eu falei, até a gente ter essa experiência na prática, é difícil você saber se você já passou essa barreira ou não. E pra mim tá claro que eu preciso me esforçar mais pra não pensar dessa forma, pra não deixar que o meu conhecimento de como funciona por baixo e do esforço do time e das limitações nuble o meu julgamento do que o jogo tá me mostrando. Porque, entendeu? o julgamento é feito pelo jogo. E quem vai comprar o jogo é que vai te dizer, entendeu? Se você fez um bom trabalho ou não no final. Não são as limitações, não são, sabe? Ninguém quer saber disso. E, então o nosso papel é estar atento a isso. Enquanto a gente não aprender isso, a gente vai estar colocando jogos subpar para fora. Isso é uma coisa que times do tamanho dos que a gente trabalha, com a barra lá no alto, como ela foi setada pelos que vieram antes da gente, eles não vão admitir de forma nenhuma. Ainda bem que eles estão lá para isso, né? Pois é. E pra gente aprender. Então, caras, essa foi a main quest. Acho que tem muito mais do que possa falar. Eu acho que não. Eu acho que esse senso crítico precisa estar sempre muito forte. A gente tem que estar preparado para dar e receber disso em abundância e fomentar isso nos nossos colegas, não levar no lado pessoal e procurar o aprendizado. Tentar ser humilde. Você vê que a gente poderia estar falando de tantas outras coisas muito mais legais que iam fazer a gente parecer muito melhor do que a gente é por aqui. Mas... Porra, eu achei que era isso que a gente fazia, cara. O mérito, pô. Eu achei que era pra isso que a gente tinha um podcast, né? Pra tirar cara, onda. Eu trabalhando com videogame pra virar rockstar, velho. Já não sei tocar guitarra, não sei cantar. Pô. Então poderíamos estar fazendo isso, mas não é o propósito, tanto na carreira quanto aqui no podcast, não é esse. É aprender, levar pra frente a experiência e entender mais sobre o que a gente precisa melhorar. E se a gente puder com isso inspirar você que está aí ouvindo um pouquinho em procurar isso dentro de você também, procurar quando houver uma adversidade, não olhar pelo lado do mexeram no meu queijo, mas sim pelo que, pô, deve ter alguma coisa para eu aprender daí, o que é isso e como é que eu posso melhorar para o futuro, sendo bastante humilde. Acho que leva muito disso. É uma palavra que a gente usa tanto ultimamente aqui, mas é porque a gente sente que é necessário, cara, e que, sabe, é parte do que faz o cara chegar ao desenvolvimento alvo dele, a ser um sênior, a ser alguém que sabe, que passou dessas barreiras. Você não tem como você pular essas etapas. Você precisa passar por elas para chegar lá, pelo menos é o que eu acredito. E a gente... porque a gente está tendo a oportunidade de passar por isso, a gente quer também compartilhar de uma maneira bem franca aqui com todo mundo. Então, fico feliz que a gente possa estar fazendo isso. Tem o canal aí, que é o podcast, para fazer isso. Fechando aqui a main quest, para a gente também não se estender muito mais, agradeço a vocês. Obrigado pela coragem, né, de contar também as suas histórias aqui. E, cara, não tem muito mais o que falar, não, Fernando. Despeça-se aí. Cara. Obrigado por mais um sábado foi ensolarado, massa, que você tá perdendo pra estar aqui com a gente. Sai fora. Não, então é massa, porque acho que o mais importante é ver que, tipo, tem que jogar em time, tem que estar maduro pra receber críticas e todo mundo tá preocupado em fazer uma coisa grande e genial, sabe? Ninguém tá preocupado em te criticar e te derrubar, sabe? E a partir do momento que você tá pensando nisso, cara, você tá com algum problema, sabe? Exato. Porque não pode ser pessoal, não pode ser achar que todo mundo quer roubar teu queijo, sabe? Teoria da senão, conspiração. Senão, pois é, senão você nunca vai conseguir fazer um jogo. Porque, já falei isso um milhão de vezes, cara, também o jogo não é só jogar e pensar em ideia bacana, é jogar em time, sabe? Que às vezes alguém vê uma coisa, outro vê outra, e aí é a construção e a discussão que vai fazer o jogo ser o que ele é. Eu acho que não, sei lá, não tem mais o que falar. Isso é. Você falou só tudo, ser humilde. Só ser humilde aí e jogar em time, cara. Não sei. Palavras de sabedoria. Rafa, e as suas, quais são? Não tenho muitas palavras. Mais do que você já fez. Né? Não, isso, cara. Eu acho que é só botar em mente que não importa o quanto tu sabe, tu sempre tem que aprender com alguém. Sabe? Isso é, boa, Rafa. Isso é massa. Isso mesmo, cara. Eu acho que isso é pra escolha de carreira, pro lugar onde tu vai trabalhar, inclusive, sabe? Procura saber o que tu tem a aprender, o que as pessoas têm a te ensinar, tanto quanto o que tu tem a contribuir, sabe? Eu acho que isso é bem importante, sabe? Aprender sempre. E não tem outra maneira de chegar em qualquer outro lugar, sabe? Tudo que você aqui não quer é você atingir esse máximo e naquela empresa você não tem mais o que aprender. É tudo que você não quer. Uhum. O dia que isso acontecer, pode se aposentar. Então, beleza. Que isso não aconteça logo, né? É, isso aí. Bom, comigo não vai acontecer tão cedo. Tem muito que aprender. Ou você pode começar a fazer jogo pra Kinetic xingando os outros jogos, né? Tipo, Rafa Molinou, assim. Não, chega. Pegou pesado, hein? Então, alguma coisa me diz que tá na hora de fechar esse podcast. Então, ó, obrigado, vocês que estão ouvindo aí. Queremos seus comentários. Queremos, até que se você puder, que dê a sua... Conte a sua história também aí, se você experimentou alguma coisa parecida. A gente procurou trazer aqui, de uma maneira bem sincera, aquilo que estava na nossa cabeça essa semana. Esperamos que vocês tenham gostado. É o Rafa, o Fernando, estão aí. Meu nome é Giliar também. Fechando mais uma edição do podcast, número 44. Um abraço para vocês. Semana que vem, para variar, tem Quick Quest e na outra um outro podcast. Um abraço e tchau. Achei engraçado. Meu nome também é Giliar. Fiquei pensando quem é que é o outro Giliar. Fechado o podcast 44, as trilhas foram Chrono Trigger, Final Fantasy VI e Donkey Kong Country, e as músicas do Journal foram sucessos do Bush, do álbum 16 Stone, e agora na main quest você ficou com várias músicas do The Strokes. Essa última agora que eu deixo com vocês é Juice Box. Waiting for some actress to say, why won't you come over here? Why?